Sou graduanda do curso de zootecnia, nono semestre. Faço parte do Núcleo de Pesquisas em Animais Não Ruminantes, o NUPEAN, e sou bolsista de extensão do projeto orientado do professor Kedson Lima. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os componentes do setor de avicultura da UFRA. Bom, a avicultura tem vários segmentos. Entre eles tem avicultura de corte, avicultura de postura, a avicultura alternativa e outros segmentos. Dentro da Universidade do Campus Belém, a gente tem a oportunidade de trabalhar com a avicultura de postura de forma mais intensiva e com a avicultura de corte de forma eventual. Dentro da universidade, nós temos algumas estruturas que compõem o nosso setor, que são os galpões. A gente tem o galpão didático, o galpão de desempenho, o galpão de postura e o galpão de metabolismo. O galpão didático, nele normalmente é onde ocorre o alojamento das pintainhas, que serão nossas futuras poedeiras do setor. E lá também a gente desenvolveu a criação de codornas de postura. No galpão de desempenho, a gente tem as criações de frango de corte. No galpão de postura, é o galpão para onde as pintainhas são direcionadas para começar a sua vida produtiva. E a gente tem o galpão de metabolismo, que normalmente ele é associado com o galpão de desempenho para os experimentos. Nós temos o nosso tipo de sistema é sistema intensivo, todas as criações, tanto da postura quanto do corte. Outra dependência muito importante para o nosso setor é a fábrica de ração. Lá na fábrica de ração é onde a gente produz a alimentação dos nossos animais. E lá nós estamos sempre lá trabalhando, porque na avicultura a gente está sempre adequando a alimentação dos animais de acordo com a fase de vida que eles estão e a fase de produção. Então a gente está sempre adequando as dietas e está sempre lá na fábrica. E aí, na preparação da alimentação dos animais, a gente segue uma fórmula que normalmente é feita pelo pessoal da nutrição, que também está sempre dando apoio para a gente lá na avicultura. E a gente segue a pré-mistura, que é juntar todos os alimentos que estão na fórmula para formar a alimentação. E após isso, a gente faz a preparação da ração utilizando maquinários que tem na fábrica. Como nós produzimos ração em grande quantidade, a gente depende desses maquinários. E após isso, tem a embalagem das rações para que elas sigam para os seus setores, porque lá na fábrica de ração é produzida alimentação para todo tipo de animais dos setores da UFRA. Então a gente identifica e depois segue para o setor. Outro ponto muito importante lá do setor de avicultura é que a gente sempre faz a higienização do ambiente dos equipamentos, de forma que a gente possa seguir os padrões de higiene e de biosseguridade nas nossas criações. A gente também faz a manutenção dos nossos ambientes, dos nossos equipamentos, para aumentar a vida útil, das nossas dependências. E quem faz essas manutenções e higienização somos nós, os estagiários. Em toda a criação tem a parte de higienização. E é com essa higienização que a gente prepara os ambientes para os nossos animais. E para depois começar as criações. A gente tem um alojamento dos animais, que é a primeira fase de produção. Dentro do alojamento, a gente tem a parte de criação do círculo de proteção dos animais, que é onde eles serão alojados no início. A fase de alojamento é uma das fases mais importantes da criação, porque se a gente cometer algum erro lá dentro, isso vai interferir para a vida do animal inteira. Então, a gente prepara esse ciclo da melhor forma para garantir as condições ambientais para o animal, para esse início de vida produtiva. Após essa estrutura estar pronta, a gente tem o recebimento dos animais. O recebimento, eles chegam da incubadora e aí a gente recebe eles e faz avaliações, faz pesagem e também avalia se eles têm algum problema físico para fazer a seleção desses animais. Após o recebimento, a gente inclui eles no círculo de proteção e a gente começa a adaptação deles, fazendo a parte de aclimatação desses animais e também a parte de adaptação para eles aprenderem a se alimentar, a beber água e conviverem ali naquele ambiente o tempo que eles vão ter que ficar lá. Eu vou falar um pouco da avicultura de corte que a gente desenvolve lá no setor, que é de forma eventual, como eu já citei, porque normalmente a gente só utiliza quando tem experimento. Nós temos o galpão de pressão negativa, de criação intensiva, e lá nós realizamos todo o ciclo de vida do animal, lá dentro do galpão, o manejo no alojamento de todas as criações. Não importa o fim que o animal vai seguir, todos são semelhantes, tem que seguir as mesmas regras. E a gente faz esses manejos. Há uma diferença crucial no desempenho é que a gente está sempre realizando pesagens com mais frequência. O manejo desses animais, ele é mais intensivo em relação a índices zootécnicos de desempenho mesmo. E junto com o desempenho, a gente também faz o experimento de metabolismo e os animais são transferidos para o galpão de metabolismo. Lá eles ficam em gaiolas metabólicas e nós podemos fazer observações metabólicas nesses animais. E após esse período no metabolismo, os animais voltam novamente para o galpão de desempenho e continuam a sua vida produtiva lá até a fase de terminação. Agora, o nosso foco geral do nosso setor é a avicultura de postura, que é com que a gente trabalha de forma mais intensiva. Nós temos um sistema intensivo também de avicultura de postura das galinhas e nós temos um galpão simples. E a estrutura dele é em gaiolas suspensas, que é dividida em blocos. Então, nós distribuímos os animais nas gaiolas, respeitando a densidade de animal por gaiola, e formamos os blocos. E nós separamos em blocos para poder fazer análises de índices zootécnicos, como produtividade. Então, a gente separa por bloco. Lá na avicultura, a gente trabalha com a linhagem DeKalb Brown, que produz os ovos marronzinhos. E o mercado é mais propício para esse tipo de mercadoria. Dentro da avicultura, a gente tem manejos gerais e manejos específicos. Os manejos gerais são arraçoamento, estímulo dos animais à alimentação, a se hidratarem também. E a gente está sempre observando os comportamentos deles, porque o comportamento do animal diz muito sobre a condição dele no ambiente, se ele está confortável ou não, se a gente está acertando ou errando em alguma coisa. E além desse manejo geral, a gente tem o manejo específico, que é o manejo com os ovos, que é o nosso produto. O manejo com os ovos, ele contém, a gente faz o colhimento dos ovos, das gaiolas, e aí a gente separa eles, porque alguns ovos às vezes tem alguns defeitos, então a gente separa e não coloca para comercialização. E também a gente faz a limpeza desses ovos. Após a separação, a seleção dos ovos e a limpeza, a gente embala eles, porque eles são comercializados lá dentro da universidade mesmo. Vale lembrar que o nosso setor, ele é para pesquisa, para extensão, mas a parte da venda, ela ocorre de forma como consequência. Nós também trabalhamos com as codornas. Elas são também no sistema intensivo, elas são distribuídas em baterias, para também, assim como com as galinhas, a gente avaliar os índices zootécnicos delas, como produtividade. E a gente trabalhou com a linhagem japônica, e elas produziam os ovos de codorna. E a gente comercializava também junto com os ovos de galinha. Assim como no, com as galinhas, tem os manejos gerais e específicos com as codornas, o manejo de arraçoamento, manejo com os ovos. A gente está sempre de olho nesses animais, porque eles são muito suscetíveis a estresse, e o estresse neles causa consequências na produção. E a gente sempre procura evitar isso. Aqui são algumas representações de treinamentos que a gente tem dentro lá do setor. Aqui são alguns estagiários de lá, fazendo manejos com os animais, manejos com coisas do ambiente que precisam estar lá presentes para os animais. A gente também possui treinamentos em laboratório para aprender a fazer análises com qualidade dos ovos e também análises bromatológicas, que é para saber a composição dos alimentos que nós estamos fornecendo para os nossos animais e também o produto que nós estamos gerando lá dentro. O setor de avicultura, ele faz parte do núcleo do NUPEAM, e muitas vezes a gente participa de eventos para apresentar as tecnologias que nós estamos gerando lá dentro do nosso setor de avicultura, as pesquisas que nós geramos também, para levar isso para as comunidades externas. Então a gente está sempre representando o nosso setor como NUPEAM. E a gente também recebe algumas visitas de escolas e também de turmas da universidade mesmo, que praticam, tem aulas práticas lá no nosso setor, e a gente está sempre aberto para visitação também. A gente se uniu como equipe para realizar essas apresentações para vocês aqui nesse evento. Ontem teve a apresentação do Walter de Suinocultura, que faz parte do núcleo também, e hoje a minha sobre avicultura, e a gente procurou trabalhar em apresentações para apresentar o nosso setor para vocês da melhor forma possível. Aqui são alguns contatos são os contatos do núcleo de pesquisa que a avicultura está inserida. Então, se alguém quiser saber mais sobre o nosso setor, pode entrar em contato dentro dessas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, saber mais sobre o setor também, pode entrar em contato comigo. Esses são meus contatos. E obrigado pela oportunidade. E vale ressaltar também que esse evento, ele está acontecendo para arrecadar doações para o bioma. Então, quem puder ajudar também, ajude. Obrigada. Parabéns, Tânia. Aí o povo trabalha muito, hein? Sim, bastante. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vou olhar aqui no chat. Eu só estou vendo muitos elogios. Aqui, olha, trabalha mesmo, excelente. Parabéns, Thalia. Thalia arrasa. Thalia trouxe o fã-clube. Maravilhosa. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ficou muito clara também tua apresentação, tá, Thalia? Foi no tempinho certo também. Tá bom, gente, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço para a gente conhecer melhor sobre a avicultura, sobre o que vocês fazem lá. Parabéns mesmo. Gente, dois, três perguntas. Alguma coisa parecida? Obrigada. Cadê professor? A nossa próxima palestrante, a Emily? Dando continuidade, agora é a Emily. Emily, você nos escuta? Nos ouve? Sim. Estamos escutando? Você já pode... Sim, você já pode colocar sua apresentação. Tá bem. Boa tarde, gente. Meu nome é Emily Machado. Eu sou discente do quinto semestre de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia e sou voluntária no programa de iniciação científica pelo Projeto Biofauna. E convidada pela organização do evento, eu vou apresentar minha vivência e um recorte da identidade e das atuais ações do Projeto Biofauna para vocês. Bom, o Projeto Biofauna é um grupo de pesquisa interdisciplinar e sem fins lucrativos que atua em vertentes integradas, relacionando temáticas ambientais, dos recursos fauníferos, da educação e a saúde do meio ambiente, saúde dos animais, a saúde do homem, né, a tríade da saúde única, em amplos contextos. É um grupo que apresenta essa abordagem interdisciplinar porque busca desenvolver um trabalho de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, e essa integração é uma maneira que possibilita a formação de um saber. Sendo assim, o Biofauna abrange ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, e a sua linha de pesquisa está relacionada com a biologia geral, com a conservação dos animais, conservação do meio ambiente e o aproveitamento sustentável dos recursos faunísticos da Amazônia. E esse é um projeto pioneiro que atua na UFRA há mais de 25 anos, com ações consecutivas na área de animais selvagens, além de ser um projeto que apresenta um criador oficializado. Agora eu vou falar um pouco dos membros que compõem um grupo, a nossa coordenadora do projeto, que é a professora doutora Maria das Dores Correia Palha, nossa orientadora também de trabalho, de pesquisa, e o nosso co-orientador, que é o professor Cláudio Guimarães. A gente também tem alguns colaboradores de pesquisa, a Alana do Socorro, a professora Jamile, a Luiz Cláudio, Nazaré Fonseca, Paulo Sérgio e o professor Raimundo. E também a Magda, que é a nossa secretária do projeto, e o Milton, que é o tratador voluntário. E falando um pouco mais dos treinandos e bolsistas, que compõem um grupo, ele é bolsista FIBIC, e o seu trabalho no Biofauna está relacionado a zoonoses, no caso, zoonoses e animais de companhia na Vila do Oreirinho, em Colares. A Stephanie Franco é a nossa bolsista PIBEX e o seu trabalho é relacionado ao alfidismo na Ilha de Colares e também fala sobre ações educativas voltadas à preservação ambiental. A Monique é uma voluntária de iniciação científica e seu trabalho no Biofauna é relacionado à análise hematológica de Mussuan. E o meu trabalho, também como PIVIC, é relacionado à descrição anatomo-radiográfica da cauda e crânio do Mussuan. As nossas treinandas, a Bianca, o trabalho dela está relacionado a protocolos anestésicos que a gente utiliza na clínica, na rotina de clínica e cirurgia do Mussuan. E a Tassiane, que também é treinanda. E o seu estudo é relacionado à radiografia do esqueleto apendicular do Mussuan. Bom, como eu disse inicialmente, o projeto ele apresenta e participa de atividades que são integradas. Atividades essas, né, de ensino, pesquisa e extensão. E elas são realizadas na sede do grupo na UFRA e em Colares desde 2010. E devido a essas ações em Colares, o Biofauna contribuiu bastante com o histórico da criação do núcleo acadêmico da UFRA de Colares, em 2017. E também contribuiu nas ações continuadas até o momento. As quais também apresentam, né, uma abordagem interdisciplinar sobre ensino, pesquisa e extensão e que buscam relacionar a universidade e a comunidade. Eu trouxe algumas imagens dessas atividades integradas que ocorrem em Colares. Então, a gente tem a apresentação dos alunos da turma de Medicina Veterinária de 2019 em Colares, e essa é uma atividade de parceria entre a Biofauna e o eixo de morfofisiologia da disciplina de primeiro e segundo semestre. E são atividades onde o grupo, onde os alunos buscam retratar temáticas ambientais de forma leve e atrativa para alunos de escola do município. E com isso, trabalhar a temática de educação ambiental. Na outra foto, a gente tem a apresentação do Biofauna em Colares, onde a coordenadora falou um pouco sobre a biologia do animal que a gente trabalha, que é o Mussuan, e falou mais sobre a rotina do Biofauna. E como forma de divulgar para o município as ações realizadas em Colares, a Rádio Rosário FM de lá é uma grande parceira e tem essa troca, né, de conhecimento entre a rádio e outras pessoas que também estão envolvidas nessas ações, através do histórico e das vivências dos membros da rádio do município. Na imagem a gente tem a participação de dos membros do grupo do Biofauna na rádio, falando um pouco sobre a organização e sobre o feedback que a gente tem em Colares, e uma faixa de agradecimento da rádio aos professores e à UFRA no geral. Ano passado, ocorreu em Colares, juntamente com essas outras atividades, uma ação PET, e foi uma integração entre o Biofauna, Liga Acadêmica da UFRA e residentes do Hospital Veterinário, com o intuito de tornar mais acessível o atendimento médico-veterinário para animais da Vila do Bacuri e animais da Vila do Ariri, que são duas vilas pertencentes ao município de Colares. Na imagem a gente vê alguns tutores com seus animais durante, né, um atendimento veterinário. Além dessas atividades de campo do Biofauna no núcleo acadêmico da UFRA em Colares, atualmente o centro de um criador de que é o Mussuan. E ele é um animal silvestre, é um pequeno e é encontrado em rios e campos alagados. Ele tem um animal, né, que tem uma distribuição geográfica bem ampla, ele tem ocorrência nas três Américas, no Brasil, grande parte também, ele está presente desde o Amazonas, a costa do Amapá e uma parte assim, de Minas Gerais também. E o criadouro atualmente comporta em torno de 300 animais, que estão distribuídos entre animais juvenis e animais adultos. E eles têm manejo diários, manejo alimentar, manejo reprodutivo, manejo geral. Bom, como eu falei, são realizadas atividades de manejo relacionadas à sanidade do animal, manejo alimentar e manejo reprodutivo. E durante a estação reprodutiva do Mussuan, machos e fêmeas eles vão ser... A gente leva eles para os tanques de reprodução, que é um recinto que apresenta um interior preenchido por água e outra parte com areia, já que os mussuões são cágados, né, então eles apresentam esse comportamento semiaquático. Aí na imagem a gente pode ver um pouco melhor, é isso que eu falei sobre o recinto apresentar essa parte preenchida por água e parte com areia. E a gente tem a interação e uma fêmea fazendo a ovipostura. Também a imagem de alguns ovos que foram identificados após uma inspeção, né, da área do recinto. É uma atividade que durante esse período de estação reprodutiva a gente faz em dias intercalados para verificar se as fêmeas fizeram ovipostura e também realiza a biometria dos mussuães, nesse caso é de um filhote, mas a gente faz também em animais juvenis e adultos, e a biometria É um procedimento que a gente realiza mensalmente ou em meses intercalados também. A gente busca saber algumas mensurações anatômicas, como comprimento, largura de carapaça, de plastrão. A gente também verifica o peso e identifica o animal. E, caso necessário, a gente também realiza alguns procedimentos com os animais, a fim de tratar alguma lesão, que geralmente são lesões na carapaça e no plastrão. E a gente também realiza a coleta de sangue, como eu falei, a administração de medicamentos e o tratamento das lesões. Algumas atividades do projeto PFAUNA também ocorrem no Hospital Veterinário da UFRA, no setor de diagnóstico por imagem, e a gente realiza raio-x e ultrassonografia nos animais. A gente busca fazer a avaliação óssea, né, dos animais e, no caso das fêmeas, verificar a presença de ovos. Na imagem da foto, a imagem aí, a gente tem a condição física de um animal para a realização de um raio-x. E quase sempre, antes dessa condição física, a gente faz a condição química, né, com uso de anestésicos para o animal realizar o raio-x. E no projeto, a gente também recebe visitas de turmas de medicina veterinária, normalmente calouros, para falar um pouco sobre a rotina. E a gente tem a imagem aí da professora Dora, que é a nossa coordenadora, com os alunos da turma de 2020, as instalações do projeto. E ela fala um pouco melhor sobre a história do biofauna, sobre a vivência dela enquanto coordenadora e a rotina que a gente tem no projeto. E também a gente sempre é bastante incentivado a participar de eventos científicos, sejam eventos promovidos pela UFRA ou outras iniciativas. Bom, esse foi um recorte, né, da identidade do biofauna e um resumo da minha experiência enquanto treinanda e agora voluntária de iniciação científica no projeto. E, para fechar, eu espero que os alunos da UFRA ou de outras instituições tenham se identificado em algum momento com o biofauna. E eu também incentivo, né, participar de projetos que trabalham a temática ambiental, e que a gente tenha cada vez mais apoio a iniciativas como a do Biofauna, que, né, que buscam valorizar os recursos faunísticos da Amazônia. E em nome do projeto Biofauna, eu agradeço o convite, agradeço ao ISPA, agradeço ao evento, a colaboração da coordenação do curso e a MEVEP. E os contatos, caso alguém precise tirar alguma dúvida, algo do tipo. Muito obrigada, Emily. Bastante esclarecedor. E já tem gente interessada aqui fazendo pergunta para você. Que alunos de quais cursos são aceitos no Biofauna? Atualmente, a gente só tem treinandos de medicina veterinária. Mas acredito que de zootecnia também sejam inclusos. Porque agora a gente tem biologia Belém, né, também. Isso. Eu lembro que quando entrei no Biofauna, a gente tinha uma treinada que era de zootecnia. Então, medicina veterinária e zootecnia são os cursos assim que mais procuram também, né, o projeto. Mas agora está mais conhecido aí, depois dessa palestra. Já. Sim. Ver que a professora Dora aí, se ela tem interesse aí também, que eu com certeza vai chover de biólogo aí interessado. É verdade. Vamos ver se tem mais perguntas. Sou de biologia, posso procurar o projeto? Pode, a gente. Pergunta. Pode ser, a gente. Eu disponibilizei o e-mail, né, do projeto área. Também, qualquer dúvida, a gente com certeza é um grupo que busca ser mais interessante, então acredito que agregaria muito. Agradeço, professora, pela sua presença na sala, que é a coordenadora do Biofauna, já está dizendo aí, né? Claro que os interessados podem nos procurar, olha aí. Isso. Olha lá, já botou até o e-mail. Anotem aí, pessoal. Mais perguntas? Deixa eu ver. Não, a BF. Ah, já foi respondido. Ok. Só então, muitos elogios aqui também, Emily. Ah, obrigada. Parabéns pela palestra. Vai daí, Luciano. Então é isso. Obrigado, Emily. Foi uma excelente palestra. Estão dando conta. Já. Pode dar início. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Só vou projetar aqui. Certo. E vocês me avisam. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, vou projetar. Estão ouvindo? Sim, está carregando a tua apresentação. É que estava mudo. Ah, sim, tu tem que abrir agora o teu slide, porque tu botou para projetar a tela. Tá. Aí. Sim. No segundo semestre de medicina veterinária, estou treinando a do CPCOP desde 2018, e atualmente eu sou bolsista PBEX. E vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vivência e também esclarecer possíveis dúvidas que vocês possam ter. O nosso tema aqui foi a integração da reprodução animal com a pesquisa e extensão. E o nosso coordenador orientador, professor Dr. Eric Fonseca de Castilho. Bom, o histórico do CPCOP, ele nasceu de um projeto que veio de uma parceria do governo do estado do Pará com a universidade, que buscava desenvolver a cadeia produtiva da ovinocultura e atender esses produtores da região norte. E no segmento, o professor Dr. Luiz Fernando de Souza, médico veterinário, atualmente da UFRA, e fundado em 2005, mesmo que completa 15 anos. O centro ele é voltado aos discentes de medicina veterinária, zootecnia e agronomia. Os discentes precisam estar matriculados na universidade e, a partir do segundo semestre podem participar das seleções e ver se conseguem alcançar o perfil do centro, se eles se encaixam. Atualmente, nós somos um setor de ovino, caprino e cultura, mas atualmente nosso setor só tem ovino. Nós tivemos umas reformas no aprisco que os caprinos ficavam e a gente ainda não conseguiu terminar essa reforma. Então, no momento, a gente não tem esses animais, só os ovinos. A nossa equipe é formada pelo coordenador orientador, atual coordenador, professor Dr. Eric Fonseca de Castilho, pelos técnicos Carlos Afonso e Ana Paula Luz, ela é engenheira química. Bolsistas PIBIBES e BES. E treinando, nós somos sem o resto tá na nossa imagem. Essa aqui é só para ilustrar nossa equipe, uma equipe que nós tínhamos em 2017 e a de 2019. Em 2020, a gente ia refazer, né, uma nova equipe, muitos da equipe nova, mas a gente não vê a foto. E também estaria entrando em processo de edital para novos membros. E eu creio que vai voltar a normalizar tudo quando as aulas retornarem. Aqui eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura. O nosso aprisco, ele está comportando atualmente 19 animais. A sala de coleta, que é o anexo próximo ao nosso laboratório, porque a gente faz as coletas e já manda em seguida para análise. E o laboratório, que ele é um laboratório já muito completo, tem gelamento, bastante peixe, de Belém, mas um pouquinho aqui da Fazenda Escola de Garapé-Açu, porque o CPCOP ele tem duas unidades, tem a de Belém, que é na universidade, e tem um anexo da Fazenda Escola de Garapé-Açu, que é da UFRA, e lá nós temos também um aprisco e também temos rebanhos lá. Só que os rebanhos da Feiga, a gente vai fazer uma assessoria semanalmente, uma vez por semana, e faz todos os índices zootécnicos e tudo mais, acompanhamento dos animais. E esse rebanho que é da Feiga, ele serve para a gente mais de reposição para o nosso rebanho de Belém de pesquisa, para a gente sempre manter eles alinhados a essas pesquisas. O plantel de betas borregas, o nosso de cordeiros, totalizando 65 animais. As nossas atividades no setor, elas são muito multidisciplinares. Obviamente, né, porque envolve os três cursos, então a gente consegue sempre integrar bem a área de nutrição, forragicultura, parasitologia, nutrição. E aqui a gente está especificando um pouquinho para vocês o manejo da capineira. A nossa capineira, ela é considerada nova, tem essa adequação dela foi em 2017, e a gente, hoje em dia, contém uma capineira muito forte, capinante, capinante, então, e para ovinos. Atividades, a gente também bolo, a gente vai receber o piquete para os animais pastejarem mesmo de acordo, faz a limpeza, porque o solo da UFRA, além de ele ser um pouquinho ácido, ele também é muito propenso a invasoras, e essas invasoras acabam competindo com o alimento que os ovinos estão comendo. Então, a gente sempre está integrado ali, não só ao laboratório, não só à prática, a gente também tem todo o entorno, e é do nosso setor que a gente sempre tem que estar trabalhando junto. Tem todo um cronograma. Aqui, alimentação ao coxo. Nossos animais, eles ficam no aprisco. A gente fornece alimentação para eles duas vezes ao dia, triturada. E nas situações de alguma cria, alguma mãe que tenha problema, esse cordeiro e as pequenas cirúrgicas, auxiliadas pelo professor doutor, castração, a gente faz também retirada de linfadenite, que são abscessos que acometem também os ovinos, carneiros e ovelhas. Aqui eu vou falar um pouquinho da parte mais laboratorial que a gente tem, que envolve a coleta do sêmen e a análise. A nossa coleta a gente faz pela vagina artificial, usa uma manequim. Então, a manequim, ela está ali para fazer uma estimulação no macho, para ele poder cortejar e tudo mais, e assim fazer a coleta. E depois dessa coleta lá no, na sala, eu já coloquei que a gente analisa o volume. Aqui são só algumas das análises, que é a prática, é na técnica, é na motilidade do vigor do espermatozoide para saber se ele está viável, se a gente pode congelar, se a gente pode resfriar. Vai depender bastante da pesquisa do momento. Também aqui nas nossas atividades a gente faz a recepção dos calouros, todo ano, né, a recepção dos calouros da veterinária, da zootecnia. E eu acho que esse ano uns da zootecnia passaram lá com a gente, e geralmente acho que o centro não organiza para eles passarem lá, né? Mas eles gostaram muito do setor, mas a gente recepciona sempre todo mundo que tiver alguma dúvida. Aqui são nossos seminários e treinamentos internos. A gente faz seminário semestral com todos os discentes, geralmente multidisciplinar. Nunca, assim, alunos da veterinária com a zootecnia, alunos da veterinária com a zootecnia, completo. Também está interessante também que a gente no ensino, ele tem papel nas práticas, principalmente da zootecnia, manejo reprodutivo, reprodução animal, ovino caprino cultura. Muitas práticas são lá, mas também tem práticas da veterinária, farmacologia, microbiologia, também envolve áreas da toxicologia e é bem multidisciplinar. O ensino também do CPCOP está voltado ao programa de pós-graduação de saúde animal da Amazônia. E ele também atua no controle em metabolismo animal e nas biotecnologias em pequenos ruminantes. Aqui algumas práticas do professor com a turma de zootecnia, de 2016, se não me engano. Aqui a pesquisa. A pesquisa é nosso caixa, essa linha de pesquisa biológico, para futuramente sair em publicações, mestrados, teses de doutorado e afins. Aqui a última pesquisa nossa que foi defendida, né, em 2019, PIBIC. Atualmente nós temos a CUNIB com PIBIC em desenvolvimento, né, com essa parada da universidade, mas em andamento. E aqui na extensão, a extensão ela tem o principal cargo de prestar assistência e capacitação aos produtores locais. Nós temos dois produtores que nós prestamos assistência, uma das vezes, dependendo de prêmio, que a gente está especificando as nossas visitas. Nós temos um carro do próprio setor, que já facilita nossas viagens. Aqui a gente está mostrando umas atividades que nos cabem à extensão, que são fundamentais, né, para a gente ganhar a mesma confiança do produtor e continuar mesmo fazendo os trabalhos lá dentro. Sincronização de eixo, prestação de assistência, inseminação por laparoscopia, detecção de prenhez, pesagem. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando o rebanho dos produtores, sempre tem que estar com esses dados sempre atualizados. E nós temos uma propriedade que nós prestamos assistência em Castanhal há 2 anos. Precisa de reabilidade ao momento que a universidade da rede, a gente vende muito como docente. Aqui também um pouquinho dos eventos que nós fazemos parte. Nós temos uma parceria com o GERFAN, que também é um grupo da UFRA, grupo de forragicultura. E a cada ano existem as dias de campo, que são eventos tanto para discentes quanto para produtores, técnicos rurais. Então, são eventos mesmo voltados para o campo, com novidades, com tecnologias do momento. Que é um momento de um projeto também, porque eles vêm um evento assim, ainda do dia de campo, o do ano passado, que foi mais recente. O centro também realiza as visitas escolares, a gente recebe, né? Geralmente as visitas também visitam a UFRA inteira, os outros setores, a gente também recebe lá. Recebe creche, recebe ensino fundamental e até outras idades, e lá elas têm contato com os animais, podem alimentar, tirar foto, carregar. É um momento muito bacana, até, eu acho que até para elas conhecerem, né, muito dos animais da nossa faculdade. Aqui um dos nossos eventos, congressos, simpósios, que nós já fomos convidados, já participamos. Dia de campo também, que o professor já uma vez já palestrou. E é isso, gente, eu compartilhar um pouquinho com vocês. Sigam nossas redes sociais, a gente está sempre tentando mantê-la atualizada, colocando assuntos novos, recentes da reprodução animal, tirando dúvidas. Sigam também curtam, né, nosso Facebook. A gente também está mantendo todas as nossas redes atualizadas e também sempre estamos dispostos a tirar dúvidas. E obrigada. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, minhas redes sociais estão aqui, eu também estou aberta a tirar dúvidas de vocês. E só para finalizar, reforçando, né, que a semana de integração, o convite da gente foi mesmo em prestar solidariedade ao projeto do Bioma e reforçar para as pessoas também doarem, que foi o nosso intuito. Também já agradecemos o convite, em nome do setor eu agradeço o convite. Já está sendo um evento maravilhoso. Obrigada, Gisela. Parabéns pela palestra. Deu todos os detalhes. Obrigada, aí, né? Sim. Muito bem. Agradecer a presença do teu orientador, professor Eric, que está aí na sala. Parabéns, professor, pelo trabalho desenvolvido. Também vou verifiquei que a professora Dorinda está aí. Tem mais algum docente? Doutora Márcia do Ovet também. Obrigada. Muito importante a participação dos orientadores de vocês. É uma inversão aí de lugares, né? Vocês que estão palestrando, normalmente é a gente que fica palestrando. Sim. Então, gente, muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada. Dá uma olhada aqui no site, no chat, se tem alguma coisa. Eric, agradecendo a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, mas isso tudo é atribuição. Estou aqui só dando só elogios, Gisele. Que bom. Beijo, né? Ótimo. Então, se tiverem algumas dúvidas, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito bem. Então, dando continuidade às apresentações. Agora vamos ter a apresentação da Lina Jossa. Lina, tá me ouvindo? Tô, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Tá, pode... vou colocar pode... minha apresentação. Isso. Já apareceu aí? É, boa tarde, gente. É, meu nome é Lilian, eu sou acadêmica de medicina veterinária da UFRA, eu estou no nono semestre, eu sou treinando no OVET, na área de clínica. E aqui eu vim da minha rotina e de como funciona os mais antes do convite do meu amigo Luciano, maravilhosa, e lembrar que é um time de estarmos para incentivar vocês nas diferentes áreas, né? Eu vou começar isso, de alguma dúvida, no final vocês me perguntam. Tá. Como funciona o hospital? É, a clínica médica do OVET, ela é dividida em setores. Tem a clínica geral, que ela vai atender os animais que eles não se encaixam em nenhuma especialidade, por exemplo. Um animal com vômito ou diarreia, ele vai para a clínica geral. E tem as especialidades. É, tem a dermatologia, tem problemas de pele, oftalmologia. E foi um animal atendido lá no OVET, Dr. Gil. É, tem a gestação com um filhote. E tem a urologia e a nefrologia, que vai atender os casos de problemas renais, doença renal crônica. Eu coloquei a foto desses gatinhos, porque a gente da clínica sabe que os gatos, para dar problema nos rins, é muito fácil, muito, muito frequente. Eu coloquei só para representar um pouco. E tem a emergência, que é para onde vai o animal que chega quase morrendo no hospital, e os residentes atendem o mais possível e estabilizam esse animal. Eu não sei se vocês sabem, mas tem diferença entre a urgência e a emergência. Na urgência, o animal ele não está bem, mas ele não está correndo risco de vida. Mas se ele não for atendido logo, pode ser que se torne uma emergência, que é quando ele já está correndo risco de vida, como eu falei. Então, alguns exemplos de urgência são fraturas, luxações, e alguns exemplos de emergência são hemorragias, paradas respiratórias, parada cardíaca. E tem a fluidoterapia, que é uma sala onde os animais vão ficar quando eles estão precisando de soro, coquetel, essas coisas. Esse é um animal que foi para fluido lá no OVET. Aqui eu coloquei um fluxograma de como funciona mais ou menos o atendimento no OVET. Primeiro o tutor chega no hospital e ele passa pela secretaria, onde faz o cadastro do animal. E lá vão criar o prontuário dele, que é onde a gente vai anotar tudo diferente de consultas, para poder ter um histórico desse animal. Mas como eu falei antes, se for uma emergência, ele vai direto para o atendimento, porque ele está correndo risco de vida. E lá no prontuário a gente vai colocar os dados desse animal, se é cão, gato, macho, fêmea, a idade dele, a raça dele. E depois disso, ele vai ser encaminhado para a triagem, onde, como o nome diz, vai triar o animal, os sintomas que ele está apresentando. Se for para a clínica, vai para um... Isso é só o que a gente vai... Então, como é que funciona a consulta? Primeiro a gente vai começar com a anamnese. Depois que o tutor entrar no consultório, a gente vai coletar as informações sobre esse animal. O motivo que levou ele a ir até o hospital. O tutor vai falar tudo que o animal está sentindo e a gente vai anotar no prontuário dele, já com um linguajar mais técnico de preferência. Porque assim, o tutor vai chegar e ele vai falar que ele está... A gente não vai colocar que ele está com vômito há 2 dias, outro é. A gente vai escrever assim no prontuário, a gente vai escrever que o animal está com uma diarreia sanguinolenta. E por aí vai. Se ele está comendo pouco, a gente coloca que ele está com hipofagia. Mas dependendo do que ele falar, a gente pode colocar como ele disse. Mas de preferência, algumas palavras a gente coloca num termo mais técnico para ficar mais profissional, né? No nosso prontuário. O exame físico. Depois que a gente já coletou esses dados, a gente vai para o exame físico. Lá a gente vai pôr em prática o que a gente viu no sexto semestre com a professora Nazaré, quem já passou pelo sexto semestre, aí a gente vai ver as mucosas. Mas a gente vai escrever a cor que a gente está vendo. Porque antes eu tinha aprendido que a gente escrevia as mucosas estão normocoradas, hipocoradas, hipercoradas. Mas o professor Rinaldo, não sei também se vocês já tiveram aula com ele, Ele me ensinou que a gente tem que falar qual que a gente está vendo. Por exemplo, rosa claro, vermelho, rosa escuro. Porque, por exemplo, o gato, ele tem as mucosas mais claras que o cão. Então, quem não tem muita experiência, vai lá no prontuário e escreve que está com as mucosas hipocoradas, porque eu já vi isso acontecer. E quando, na verdade, elas estão normais. Então, o normal do gato é o rosa claro mesmo. Então, fica a dica. Escrevam a cor que vocês estão vendo. É mais fácil para a gente, né, visualizar depois o prontuário inteiro do animal. A hidratação, eu costumo puxar a pele do dorso mesmo, que é onde tem mais pele, né? Quem já fez, sabe. E eu vou botar, né, que ele pode ser de 1, 3, 5, 7, 9. Enfim, ele tá cheio de água, muito bom, mas ele tava obeso e a gente falou isso, né, pro tutor. A gente falou, ah, o que ele come? Enfim, a gente tentou falar que ele devia fazer uma dieta, né, que era melhor para ele, assim, mas é difícil. Muitas vezes o tutor, ele não muda a dieta do animal. E a gente olha se as costelas estão aparentes, olha mal, tá muito roliço, como esse tá, muito roliço. A gente vê a temperatura retal, a gente vai colocar o termômetro e dar uma leve virada na ponta para encostar bem na parede do reto para poder aferir direitinho a temperatura. Porque só colocar talvez não fique bem certo a temperatura. E a gente vai ver as frequências cardíacas e respiratórias. O ideal é que durante um mês, às vezes é difícil, porque o animal está inquieto. E quando é assim, eu conto uns 30 segundos, multiplico por 2, mas tentem sempre contar um minuto para ficar mais certo. E com base na nossa anamnese, no exame físico, a gente já vai começar a ter nossos suspeitos. E aí a gente vai coletar o material para exame. Depois que a gente tem nossos suspeitos, a gente vai solicitar alguns exames. E se for possível, a gente já vai coletar no hospital mesmo e já mandar para análise. Por exemplo, se durante o exame físico a gente nota que as mucosas estão pálidas, a gente vai solicitar um hemograma para ver como está as células sanguíneas do nosso paciente e poder direcionar o nosso tratamento. Então, a gente vai fazer essa coleta na mesma hora, se for possível. A receita. Como a gente ainda tem a receita de agora a febre, a gente não está usando essa febre. A gente, com base nos exames, é importante que tu volte no retorno da consulta com os resultados dos exames que a gente solicitou. O que às vezes não acontece. Solicitação de exames. Como eu já falei, né, a gente vai solicitar os exames, que eles vão nos auxiliar no diagnóstico da doença. Uns exemplos são hemograma, raio-x, ultrassom. E o retorno. O tutor tem que trazer esses exames no retorno para que a gente possa avaliar e chegar a uma conclusão, um diagnóstico. Muitas vezes os tutores, eles não fazem os exames e não compram os remédios. E aí volta no retorno e a gente só fica se olhando porque não tem o que fazer. Tem que fazer os exames certinho para a gente poder descobrir o que esse animal tem. Então, quando isso acontece, a gente marca outro retorno e reza para que esse tutor volte com tudo certinho, porque sem isso a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Depois que a gente avalia os resultados dos exames que a gente solicitou, a gente já pode direcionar no específico. Então, a gente vai marcar um retorno para que a gente possa avaliar esse retorno para avaliar se teve melhora, se esse é o protocolo correto, se tem que mudar alguma coisa. E o treinando. O nosso trabalho no hospital é auxiliar os residentes durante as consultas, né? A gente auxilia no exame físico, que a gente vai fazer todo aquele processo de ver as mucosas, temperatura, hidratação, escora corporal, e a gente vai repassar para o prontuário desse animal. A gente preenche receitas e solicitações quando o residente pede, mas lembrando que a gente não pode assinar nada. Já aconteceu por aí de alguns alunos de veterinário ficarem receitando medicamentos, sendo que eles são apenas alunos, e deu muito problema, mas não foi na UFRA, eu só estou ressaltando porque tem gente que não sabe, que não pode receitar, então não pode, só reforçando. Então, a gente preenche e o residente vê se está tudo certo e aí ele assina, porque ele é médico veterinário. A gente realiza sobre a supervisão do... Quando essa deixa você fazer a consulta, onde tu tá errando, até é bem legal, porque a gente aprende fazendo, assim. Então, é muito importante que vocês façam treinamento nos diferentes setores da UFRA, para vocês se encontrarem e investirem tempo no que vocês querem. De preferência, não desde o início, que é difícil, mas o quanto antes que vocês descobrirem o que vocês querem, se identificarem, vocês vão investir o tempo de vocês nos treinamentos, naquilo que vocês querem. É por isso que, é como os professores sempre dizem, a hora de errar é agora. Então, façam estágios, façam treinamento. É, a gente também auxilia na organização do consultório após as consultas, que eu faço com o maior prazer. Eu adoro deixar tudo organizado, sou extremamente organizado. E principalmente para a próxima consulta, às vezes é difícil quando está muito corrido e não tem muito como arrumar toda a sala, mas a gente tenta fazer o possível. É, a gente auxilia durante procedimentos ambulatoriais, durante a monitoração de animais na fisioterapia. E é isso mais ou menos que a gente faz lá no hospital. Agora eu vou contar um pouco sobre a minha... um pouco mais sobre a minha experiência, e vocês já vão entender melhor o que essas fotos estão fazendo aí. É, eu estou no 2 anos, ficava na anestesiologia, eu não gostei tão logo, e aí eu me encontrei, eu sou apaixonada pelo treinamento, eu adoro os residentes, eles me ajudaram muito, tudo que eu sei hoje eu devo a eles muito mesmo. E uma coisa engraçada que acontece é que conforme a gente vai tendo as matérias, a gente vai enxergando as coisas durante a consulta, por exemplo. Eu lembro de um dia que eu tinha recentemente tido aula de problemas reprodutivos com o Haroldo, não sei se vocês já tiveram aula com ele. É, e aí, durante as consultas, eu ficava olhando os testículos dos cachorros para procurar alguma coisa que eu vi na aula, não sei. E aí, teve uma consulta que eu vi que o cachorro ele não tinha os testículos, tipo, do nada, assim. Sendo que eu estava na clínica geral, então o cachorro não tinha ido lá porque ele não tinha os testículos, ele estava com outro problema, e na hora eu vi que ele não tinha, e aí a gente chamou alguém lá da reprodução, que é o outro setor, para pegar o caso depois e informar para o tutor o que, que ele teria que fazer em relação a isso. Porque não sei se vocês já fizeram essa matéria, né, mas esses animais são chamados de criptorquídeas, e eles precisam retirar esse ou esses testículos que não desceram para o escroto, porque podem ter consequências como formação de tumores, etc. Então, é importante que eles façam esse acompanhamento na reprodução depois. E também tiveram alguns casos que me marcaram, como a primeira eutanásia que eu vi, e tipo, foi muito triste, né? Porque, enfim, a gente não sabe como se comportar direito do lado do doutor, pelo menos eu não sabia, né? A gente não pode chorar, por exemplo. É claro que eu fiquei com vontade de chorar, mas a gente tem que ter um pouco de sangue frio nessa hora e para ser o mais profissional possível, porque, enfim, o tutor está já preocupado, triste, e ele não quer que tu fique assim também, ele quer, enfim, que você seja profissional. E outro caso que me marcou foi o do Zoiudo, que é esse cachorrinho. É, que ele, na verdade, ele já mudou de nome muitas, muitas vezes, então nem sei se o nome dele é Zoiudo hoje em dia, né? Mas esse era o nome dele quando ele chegou na Novet, e ele me marcou muito porque quando eu vi ele pela primeira vez, ele estava muito feio, muito, muito feio. Nossa, coitado, nem sei o que ele tinha acontecido com ele. Sendo que ele já estava melhor do que a primeira vez que ele foi no hospital em si, porque eu peguei ele já numa fase melhor. E esse caso dele me marcou porque, como eu peguei ele no início do tratamento, eu pude ver a evolução que ele teve. Enfim, é por isso que foi um dos casos que me marcou bastante. E eu fico muito feliz que ele ficou bem, no final das contas. Ele vive indo no hospital mais para fazer check-up e porque eu acho que ele gostou de lá também. Para finalizar, eu vou dar uma outra dica para vocês, que é, desde o início do meu treinamento, eu comecei a anotar os casos mais interessantes que eu estava... Mais interessantes também e outros que eu pegava, assim, durante a consulta, e eu precisei deles depois, e, nossa, se eu não tivesse anotado, como é que eu ia poder usar essas informações? Tipo, às vezes as pessoas me perguntam, às vezes eu coloco mal para vocês já vão anotando esses casos, é até bom às vezes para fazer trabalho. Eu já peguei alguns casos que eu tinha anotado para fazer trabalho, apresentar em congresso, para melhorar o currículo de vocês também, né? Então, era isso. que eu tinha para falar. É, só lembrando que para vocês fazerem a doação, não esqueçam, por favor, gente. É muito importante, que é o motivo da gente estar fazendo isso para vocês. E eu deixei meu contato, meu e-mail e o meu Insta, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar, vou responder, né, já que a gente está de quarentena. Então, era isso. Obrigada, Lilian. Lembrando aqui que a doutora Márcia, diretora do OVET, aqui está presente também, prestigiando. Obrigada, doutora Márcia. Aqui, doutora Dora, um comentário. Chama atenção em sua fala da importância do profissional usar rigorosamente os seus sentidos durante o exame do animal. A observação detalhada é imperiosa. Cumprir o protocolo, analisar tudo detalhadamente. Vamos lá, parabéns. Eu vou fazer uma por aqui logo. A minha mais assim é voltada já à parte da educação dos tutores, no caso, no OVET. Vocês fazem esse trabalho também, além da parte clínica, tipo, no caso, sou estagiária de clínica, mas vocês têm um momento assim que vocês vão fazer essa parte desse aí, trabalho educacional com os tutores? Como assim, trabalho educacional? Se a gente tem um treinamento básico para construtores? Não, vocês fazem algum trabalho educacional com os tutores lá pelo OVET. Cuidados com o animal, essas coisas. Prevenção. Tu diz das ações? Isso. A gente faz. Tem a aula feita no sexto semestre, mas tem... até na a gente fez... A gente ficava até lá na frente do OVET, são tóxicas, que são básicas para a gente também. Então, eu lembro da professora Débora, porque a gente fez banner, e foi uma coisa bem, bem importante. Até para a gente aprender também, ensinar para os tutores. Isso, tem também bem, cidadania tem animal, né? Teve uma cidadania animal também. Isso, tem. Promovida tem uma... aí pelo OVET mesmo. Isso, tem uma mais, pergunta aqui tem ainda. Mais, tem mais uma pergunta aqui da professora Dora. Uhum. Em que momento os especialistas conversam entre si na rotina do OVET? Como essa integração se dá? Como é muito corrido lá no OVET, eu vejo que eu fico acompanhando os residentes, né? Eu fico vendo que durante um caso e outro, que eles se esbarram no corredor, ou quando eles estão na sala de convivência deles... Eles ficam trocando essas informações. Ah, meu caso aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu só fico escutando, né? Porque é tudo aprendizado. Então, eu aprendi muito só escutando eles conversando nesses momentos. Às vezes, não sempre. Então, é um lá porque a gente, né? A gente, estudante veterinária, estuda do início ao fim do curso. E saindo do curso, a gente continua estudando. Porque a gente nunca vai saber de tudo, né? Certo? Mais perguntas? Leandro Mendes aqui, olha, as consultas no OVET para as comunidades externa e interna são pagas ou gratuitas? Essa é fácil, hein? Olha, no OVET a consulta é R$50, mas é gratuita para pessoas de baixa renda. Mas aí tem que ir lá no OVET com alguns documentos para comprovar que é baixa renda. Aí a gente faz o atendimento gratuito e ainda dá 50% de desconto nos exames. Mas para as outras pessoas, é R$50 a consulta e o valor integral dos exames. Às vezes, quando a gente pega algum caso interessante para fazer trabalho, a gente consegue um desconto... No exame para o proprietário, mas geralmente é o valor integral mais R$50 de consulta. Mas a gente, quando você vai no hospital e paga a consulta, se você pagar no dia 1º de junho, tu tem até o dia 1º de julho para ir e voltar no OVET quando você quiser, por todo lado, sem pagar uma nova consulta. Ao retorno, mas passando esses 30 dias, da nova... Está aqui em continuação a pergunta da professora Dora, né? Em que momento os especialistas conversam entre si na rotina do OVET? doutora Márcia aqui, que é diretora, está dizendo que mensalmente são realizadas reuniões para discussões dos casos clínicos, tá? Só para complementar aqui. Mais perguntas? Eu não vi mais nenhuma aqui, eu acredito que sejam só essas mesmo. Te agradece, a Bela, ou a Lilia, pela excelente palestra. E muito obrigado pela sua participação. E vamos dar continuidade aqui no evento, né? Na próxima palestrante. Peraí, Luciana, tem uma informação importante aí da doutora Márcia. Oi, sim, pode falar. Pode abrir o microfone, doutora Márcia. Abra o seu microfone, doutora. Eu acho que a professora Débora caiu a conexão dela. Vou falar aqui a informação da doutora Márcia. Servidores e discentes da UFRA, consultas são gratuitas, 50% de desconto nos procedimentos, assim como também o de baixa renda. Bela tem uma pergunta aqui. Uhum. Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aqui? Eu acredito que não. Então, ele vai dando continuidade. Agradeço mais uma vez a Bela, a Lilian, pela participação. Agora a gente vai para a palestra da Rafaele, apresentando a farmácia comunitária. Rafaele, você nos ouve? Sim. Fala, por favor. Melhor? Sim. Só a Bela sair, poder... Qual a sua apresentação? Acho que a Isabela precisa sair. A Lilian? Eu esqueci de... Tá. Socorro, já estava no... Aí. Podemos começar? Sim. Boa tarde, meu nome é Rafaele Santos da Costa, sou acadêmica do nono semestre de Medicina Veterinária da UFRA e atualmente sou bolsista. Sou orientadora do CEP, farmácia comunitária de um banco de medicamentos. E um banco é um serviço público ou particular destinado a recolher, conservar e distribuir a pacientes elementos utilizados em medicina. Temos como exemplo o próprio banco de remédios, também temos o banco de sangue, o banco de leite. O objetivo principal é a promoção da saúde animal e estimular, através da troca de saberes e experiências, por meio de articulação com a sociedade e a interação interdisciplinar entre a farmacologia e a terapêutica médica veterinária. A equipe é formada pela orientadora, a professora Débora Oliveira, que é médica veterinária e professora da disciplina de farmacologia geral e farmacologia veterinária da UFRA. Temos a supervisão farmacêutica da Michele Brito e temos treinadores de medicina veterinária. Eu, como aluno júnior, como treinando. Me propiciou a terapias humanísticas, desenvolver mais autonomia e melhorar minha comunicação através de momentos como esse. Didaticamente, a gente dividiu o trabalho em algumas etapas. São elas: capacitação, divulgação, arrecadação, triagem, armazenamento e controle de estoque, cadastro de tutores, verificação de receita, atenção farmacêutica veterinária, dispensação e acompanhamento. Bom, a capacitação e treinamento são feitos pela nossa orientadora, a professora da revisora. Com o intuito de divulgar o nosso trabalho, realizamos no OVET um mutirão de divulgação e captação, onde podemos falar um pouquinho mais com os construtores sobre o projeto, que muitos não conheciam, e cadastrar aqueles que se enquadravam nos nossos critérios. E a gente foi lá, conversou com eles, e teve um excelente retorno. Na foto da direita, a gente tem como presente aí a Ingrid, que é essa ruivinha. Ela esteve conosco, foi treinando do projeto, e nos ajudou bastante. Para a doação de medicamentos, aceitamos medicamentos de uso exclusivo veterinário, não aceitamos medicamentos humanos, né? E os medicamentos devem estar dentro do prazo de validade. Eles podem ser novos ou sobras não utilizadas. Aquele medicamento que sobrou na caixa, tipo, tem 10 comprimidos, o animal só usou 5. Esses 5 restantes, que se estiverem dentro do prazo de validade, podem ser doados no projeto. E as doações acontecem nos nossos pontos de coleta, que atualmente são 4, que é o Pet Stop da Batista Campos, o Pet Shop Melhores Amigos, na Pedreira, a Clínica Veterinária da Doutora Rosalinda, da Cidade Nova, e a Veterinária da Firma. Em cada um desses modelos, aí da forma, colocar para o projeto. Após realizamos no farmacologia, uma ação dos medicamentos, onde descartamos aqueles que estão inapropriados para uso, como os que estão fora da validade ou com características organolépticas indesejadas. Nós temos antimicrobianos e realizamos o controle de estoque através de planilha. Então, todos os medicamentos que temos nos armários têm validade para do nosso estoque. O horário de funcionamento da farmácia, o horário presencial, acontece dia de segunda, quinta e sexta, de 8h30 às 12h30 e 14 às 17h30. Funciona no Laboratório de Farmacologia Veterinária e, semanalmente, disponibilizamos para o OVET, através dos residentes e nas nossas clientes, como essa, a própria pessoa e conosco receber esse medicamento. Essa pessoa chega no Laboratório de Farmacologia e é realizado o cadastro dela e a verificação da receita. Para fazer o cadastro, ela precisa ter em mãos o RG, o CPF, o comprovante de residência, e um comprovante de baixa renda, que pode ser o cartão do Bolsa Família, um comprovante de renda de até 2 mínimos, ou a conta de energia com a tarifa social. E a prescrição do médico veterinário, né, que ela tem que ser assinada e carimbada, tendo validade de 30 dias após a data da emissão. E todos esses dados são usados para preencher padrão, só pode mais. Também fazemos um trabalho onde fazemos medicamentos, normalmente os médicos prescrevem a administração do medicamento, e vai muitas pessoas lá que elas não sabem o que quer dizer tomar um medicamento uma vez ao dia, elas pensam que é qualquer horário, e a gente auxilia nessa parte. Ela não sabe, por exemplo, às vezes elas perguntam se pode ou não tomar com comida, e perguntam também efeitos adversos, então a gente está tirando essas dúvidas, fazendo com que o tratamento seja eficaz do animal. Após 7 dias que essa pessoa recebeu a medicação, fazemos o acompanhamento, aplicando um questionário que visa avaliar o nosso atendimento e a evolução do paciente, como de forma que não tem saúde, a gente orienta no dia que tratamento e o nosso projeto, né? E não só lidamos com a linha de frente, na linha de frente com os tutores, também realizamos a confecção de materiais educativos, que são postados nas nossas mídias sociais, com temas informativos sobre manejo e bem-estar animal, atenção farmacêutica veterinária, de primária, e o que mais for de demanda. Postamos na nossa página do Facebook, que é a Farmavet Comum, e a nossa página no Instagram, que é @farmavetcomufra. Durante essa pandemia, o projeto também esteve auxiliando na ação para a esterilização de máscara tribunal. Ela deu parcerias com nossa comunicação. E o melhor de tudo isso para mim é a questão de lidar diretamente com o tutor, que nos dá um retorno, e tem nos dado um retorno positivo. Nem todos nos respondem por meio de críticas e sugestões, porque não é uma parte obrigatória, mas alguns do que nos responderam, selecionamos aqui, que quer dizer que estamos no caminho certo, que muita gente não. Então, a gente tem um relato associado do PROCON, que é o Facebook, a Farmavet Comum, e o nosso Instagram, que é @farmavetcomufra, e tem também o nosso e-mail. Você pode, se tiver alguma dúvida e a gente não conseguir responder por aqui, por conta do tempo, pode estar procurando a gente nessas páginas e tirando sua dúvida, que a gente sempre está respondendo, e também divulgando o nosso projeto, que é um projeto recente, então a gente e se alguém precisar, disponível, é o prazer de atender. O principal dessa palestra já do é, então vocês podem estar fazendo a doação pela conta da MVEP que está aí do lado e pode estar fazendo a sua doação para ajudar. Obrigada. Obrigada, Rafa. Vamos ver aqui se tem perguntas. É um projeto novo. Mostrar para a sociedade, para a comunidade acadêmica, os nossos resultados. É, então, a gente pretende, sim, fazer publicações em artigos científicos, né, com os nossos dados, e essa parte de pesquisa é a publicação em artigo científico. Rafa, tem um pessoal que ia digar. Possibilidade de sangue de leite, também sangue que é para quem precisa, é um banco de sangue, um banco de leite, mas nós não temos um banco de sangue nem de leite, é só um banco de medicamentos. Aqui, alguns elogios aqui para ti, parabéns pelo projeto, deixa eu ver mais o quê. Obrigada. De repente, deixa aí a nossa dificuldade passar, mas ela está aí. Obrigada, viu, Michelle? Tem mais uma pergunta, Rafa. Professora Dora, onde estão os postos de coleta? E também no Oriente recebe de na cidade de Noam, meus dentes fazem essa ponte. Alguns tutores entregam as medicações para eles, eles no, depositam na caixinha e a gente vai e recolhe essa medicação. Certo, muito bem. Deixa eu ver se tem... Obrigada, Rafa. Pela palestra, pela apresentação, foi excelente. Então, a gente vai dando continuidade. Agora, a Laiane vai falar um pouquinho da vivência de lá. Laiane, você está aí? Vocês nos ouvem bem? Seu microfone está desligado. O microfone está desligado, Laiane. Goiânia. Continua desligado o seu microfone. Aperta na tela do aparelho e tenta apertar no primeiro botão do microfone, que está em vermelho. Tenta tirar o seu fone e fazer isso. Eu vou te mandar o link novamente. Um instante. Ainda está sem teu áudio. Foi, agora? Agora, ligou. Eu liguei o celular. Muito bem. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui pelo computador. Isso, é só você entrar pelo mesmo link pelo computador e iniciar a apresentação. Vamos aqui. Tá dando interferência, não tá? Isso, só desliga o áudio do computador. Aí, tá desligado. Tá desligado. Tá só ligado do telefone. Botei o fone. Acho que agora vai. Tá dando interferência para vocês ainda? Agora parou. Vamos apresentar agora. É uma janela, né? Isso. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Laiane, sou bióloga, participo do Bioma. E eu fui convidada aqui para falar um pouquinho sobre como é a nossa vivência dentro do grupo. Então, primeiro, né, quem somos? Nós somos um grupo de biólogos, e na verdade mais biólogos do que veterinários. Somos, tem uma veterinária, um arte educador e o restante todos são biólogos. E eu... Antes de falar, né, sobre qual é a nossa atuação, primeiro, quem são os mamíferos aquáticos? Então, esse é um grupo que está incluso golfinhos, botos, baleias, peixe-boi, lontras, ariranhas, leões, focas, leões marinhos, focas, lobos marinhos e o urso polar. E aí, quando a gente tem um mamífero aquático, a gente não pode pensar como se fosse um grupo ético. Então, ele é por três grandes, que foram os cetáceos, na verdade, agora cetáceodáctilos, sirênios e carnívoros. E dentro dos carnívoros, a gente tem o grupo dos mustelídeos, dos pinípedes e os ursídeos, que, na verdade, isso é o urso polar que é considerado um mamífero aquático. E aí, quem são os mamíferos aquáticos da Amazônia? A gente tem a ariranha, a lontra, o boto, e aí o boto rosa, boto malhado, boto vermelho, enfim, N nomes, o tucuxi, o peixe-boi amazônico, e a gente já tem registros e pessoas, moradores da região costeira que falam da presença do peixe-boi marinho. Inclusive, a gente até fez um registro ano passado, se eu não me engano. E a gente tem algumas problemáticas para a conservação desses animais. O primeiro está muito relacionado com a questão da lenda do boto como um animal místico, aquele ser que sai da água para seduzir. Essa questão da subprofissão, que não tem poder natural encontrar em feiras ao ar livre, como ver o peso, venda de diversos produtos com os subprodutos desses animais, né? Como perfumes, aqui o olho, o pênis aqui nessa imagem. Aqui, ó, o boto tucuxi, né? É um preparado que serve como atrativo sexual. E até também eles usam para fins de medicamentos. A gente tem um problema também no Amazonas, que é relacionado à pesca da piracatinga, que é um peixe, e usa a carne do boto para servir de isca, para pescar esse peixe. Também temos a problemática do imalhe acidental, então o animal fica preso nas redes de pesca e vem a óbito por afogamento. Com relação aos peixes bois, eles são caçados por conta da carne dele, a proteína é utilizada em muitas comunidades na Amazônia e também para fins medicinais, como aqui, ó, banha do peixe-boi da Amazônia. E as construções hidrelétricas também é um problema relacionado. Tem aquele medo que pode vir a causar problema se não é. A gente atua nos rios aqui da nossa região. Essa filmagem foi feita em Mocajuba, de drone. Então, rios, furos de rios, igarapés, estuários, região costeira, é a nossa área de atuação. Aqui é algum dos pontos que a gente já fez trabalho, né? Santarém, Mocajuba, Ilha do Capim, Belém, Orém. E aqui mais uma foto para mostrar onde é que o biólogo que trabalha com mamífero aquático aqui na Amazônia, ele vai atuar. Biólogo e veterinário também. E como é o nosso trabalho? A gente faz atendimento em encalhes de mamíferos aquáticos, resgate, reabilitação. Essa foto aqui foi de um encalhe de uma baleia. Aqui é a nossa veterinária realizando o procedimento de ultrassom. E essa foto aqui do cantinho foi o resgate de um peixe-boi, agora recente, do Cametá, que está com a gente lá na UFRA. Trabalhamos com genética da conservação, ecologia de peixe-boi, ecologia comportamental, bioacústica de botes. Então, aqui é um equipamento hidrofone colocado na água para captar a vocalização desses animais. Aqui é o procedimento no barco, então, para poder verificar a avistagem. Então, tudo tem uma metodologia certinha e trabalho. Sobe, ele consegue até instrumentos de ecologia de mustelídeos, lontras e ariranhas, etnobiologia, Então, é preciso fazer um trabalho com a comunidade, com os pescadores, com as pessoas que estão na lida diária com esses animais. Então, a gente precisa conversar para mediar a confusão. Tem relação só ao estudo com o animal. A gente estuda também com as pessoas que matam no ano. Educação ambiental e arte educação. Então, a gente faz trabalho com teatro, trabalho de palestras, oficinas. Tudo isso é feito na comunidade. E hoje a gente tem um filhote, na verdade ela já é uma jovem, a Neguinha. E eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Eu não acredito que o áudio não vai sair, porque está compartilhado do meu telefone. Mas eu quero adiantar aqui para vocês verem o tamanho dela, como ela chegou e agora que tamanho ela já está. A reportagem falou... nessa reportagem, ela estava com 14 quilos. Esse equipamento que está bem aqui, ó, que agora vocês não conseguiram a reportagem, regulava 100 ml, agora é 450 ml em cada mamada. Então, coloca em banho-maria. Isso foi logo quando ela chegou. Acho que ela estava com uns 15 dias com a gente. E ainda era bem pequenininha, estava com 3 meses. Deixa eu passar aqui. E agora, essa é a Neguinha, já está com a gente há 2 anos, fez 2 anos agora. Não, acho que fez 2 anos ou vai fazer agora, recente. E olha o tamanho dela. Já está a última biometria, deu 49 quilos. E essa é uma dos filhotes, na verdade, que já não é mais... Ela já é um juvenil de peixe-boi, mas ainda tá no processo de amamentação. E esse é o Cametá, o mais recente inquilino, que nós estamos cuidando para depois reabilitar. Chegou aqui o vídeo... Então, hoje nós temos dados na U. Queria que o áudio... Se bem que agora esse áudio só é o barulho da água. E, bom, gente, é isso. Quem se interessar mais pelo nosso trabalho, pode mandar mensagem. @ Instituto Bioma. O nosso Instagram, o Facebook é bioma.instituto e está aqui o e-mail, né? Então, quem quiser mandar um e-mail, pode mandar, que a gente responde. E não esquecer das doações, coloquei aqui, é muito importante. E é isso, agradeço a oportunidade. É muito bom sempre falar do nosso trabalho, que a gente realiza com muito amor e muita dedicação. E obrigada. Parabéns, trabalho lindo, muito bonitinho os animais. Lembro para vocês, parece muita participação do Bioma nesse evento e eu espero que as doações cheguem em boa quantidade para vocês comprarem esses animais. Sim, até porque eles mamam, é 1 quilo, é um pacote de leite. Meu Deus! Nossa. A Neguinha, né? Que agora o Cametá tá ainda naquela mamadeirinha pequenininha de 150 ml por mamada. A Neguinha 450 cada mamada. Mas vamos torcer. Quando é o ideal para isso? Para fazer o desmame? Agora ela já vai começar com o processo de desmame. Então ela já tá, na verdade, já tá se alimentando bastante de macrófitas aquáticas. Mas aí a gente vai agora vai adiantar mais esse processo. Então, acredito que em mais alguns meses ela já vai estar, né, mais um período aí de... Mas ainda tá, faz 3, a primeira, as outras 2. E aí ela come bastante capim, alface d'água. E agora a gente vai começar a aumentar mais o processo gradual. Então, aumentar mais a quantidade de macrófita e diminuir a de leite. E aí a gente está esperando a resposta de um parceiro para enviar a neguinha para lá. Caso não, a gente está vendo a possibilidade de fazer a reintrodução dela em um local que seja mais adequado possível para a gente reintroduzir esse animal, porque o nosso interesse é que ele volte à natureza, né? Não fique conosco. Responde? Certo. Eu mandei aí no chat para quem quiser acompanhar também o Instagram. As publicativas também tendem a eles podem em contato também para maiores informações. E como a Laiane, a professora Débora citou aí, é bastante importante essa aqui. Então, obrigada, Laiane. Obrigada, gente. Até só, mais. Só tenho a dizer saudades deles. É só agora fechar, né? Aqui. Isso. Então, gente, dando seu microfone. Alô, boa tarde, você me ouve bem? Boa tarde, sim. Dando continuidade agora. Para melhorar. Boa tarde, Marlon Renan, tudo bom? Professora Débora. Boa tarde, professora Débora. A professora Paula está aí também? Professora Paula deve estar entrando aí. Estava falando com ela agorinha aqui pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada se ela já apareceu aqui. Professora Paula está na área? Está na área. Eu estou procurando aqui como faz para compartilhar a tela. Já estou com privilégio? Pode. Mas antes, deixa eu agradecer a sua disponibilidade. Pela saber ambiente com animal, aqui em Belém, e agradeço muito a sua disponibilidade de tempo de sair do trabalho, que eu sei que continua mesmo aí com a pandemia, e agradecer demais, professor. Então, assim, eu gostaria de dizer que vocês aproveitem a oportunidade, sobretudo o pessoal de biologia, que é bastante interessante o tema. Professor, também fiz apresentação, falasse tudo que você quer falar, fica as perguntas para você. Aí ele pergunta, você vai responder. Paula, professora Débora, pelo convite. Na verdade, eu vi que o evento Emana Acadêmica e Ação, onde para vocês antes. Então, estou em vez de tratar de como aparecido aí nesses quase 20 anos de formado. Eu estou procurando aqui, quando a gente está começando, como é que eu faço para deixar em tela cheia. Alguém me dá uma dica? Oi. Vamos lá. O senhor vai pegar e vai clicar no seu slide já. Tela cheia. No seu slide. Vou ativar meu slide aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Pode começar. Então, mais uma vez, obrigado à UFRA pelo convite, professora Débora, professora Paula. É um prazer estar investindo tempo na formação aí de futuros biólogos. Muito em breve vamos ser colegas, né? Hoje vocês estão numa etapa importante de graduação. São novos tempos, todo mundo aprendendo com pandemia, trabalhando home office, fazendo trabalho via videoconferências, né, palestrando via videoconferência. Então, tem sido um aprendizado bastante grande essa pandemia. E aquela coisa, né, vai passar, a vida continua. Hoje, depois de 2 meses, eu consegui ir a campo fazer um trabalho que não tinha como fazer remoto, mas foi um desafio. Aí, novos hábitos, novos tempos, luva, álcool em gel, máscara, distanciamento social. Então, estamos reaprendendo a trabalhar. Tá, para ser bastante breve, o colega de vocês, biólogo, sou graduado pela sua colega da Paula, turma. Nossa, eu vou te perguntar. 98 anos e já tenho a área. Vocês vão ver a conferência de e tenho também o título de especialista em biologia ambiental pelo nosso Conselho Federal. Então, sou do quadro de especialistas. Atualmente, eu tenho uma consultoria ambiental, que chama Inovare Consultoria, e trabalho com auditoria de gestão de qualidade, gestão ambiental, alguma atuação na Cruz Vermelha, algumas empresas nas quais eu atuei em diferentes funções, gerente, como diretor, como supervisor. Fui professor há pouco tempo, acho que fui professor um ano só em uma universidade em Manaus, era mais um hobby, dava poucas aulas por semana, mais para estar em contato mesmo com a turma. Mas eu gostaria de interagir um pouco com vocês, eu sei que a gente está à distância, o protocolo diz que é só ao final, né, que vocês vão interagir, mas eu vou pedir ajuda dos mediadores aí, para escolher pelo menos dois comentários aí de futuros biólogos que me digam o porquê escolheram essa carreira, né? Então, são tantas carreiras de graduação que a gente tem, e por que ser biólogo, né? Por que ser bióloga? Por que essa escolha de vocês? O que motivou? O que vocês esperam entregar para a sociedade no papel de futuros biólogos? Se os mediadores puderem me ajudar, eu agradeço. Se quiser abrir o áudio de alguém, também pode abrir, tá? Fiquem à vontade. Sim, mas... Vou tirar o galho de vocês, eu vou retomar essa pergunta lá no final, porque eu tive uma... A resposta que realmente me tirou do eixo. Vou pedir para vocês a motivação, mas no final, eu tenho a pausa toda para pensar aí no que movimenta vocês para serem biólogos, sabe, vocês, lá no final, eu vou fazer uma pergunta e aí o microfone aberto, vocês podem interagir, tá? Vou quebrar o galho. Mas o falar um pouco da nossa profissão. Na palestra, no mercado privado. Né? Mas eu, antes de fazer esse recorde, um pouco de forma geral. Então, geral, então, ele criou o problema médico e criou seus respectivos Conselho Federal de Biologia e Biomedicina regional. Ah, como foi em já sei que vocês são um curso de bacharel. E tem um chama e não sabe todo biólogo professor. Eu nunca dei aula para o seu ensino médio fundamental. Para o ensino superior, ensino da ciência, ele atua em essa área, licenciado, e se tiver o curso de licenciado, graduação e pós, pesquisa e extensão para cidades, museus, jardins botânicos, fundações e afins, e também órgãos ambientais. Isso, na minha palestra anterior, que eu fiz há uns 2 anos, eu considerava como sendo uma área não tradicional do biólogo, tá? Atuação em órgão ambiental. Era um negócio meio insano, mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu tenho visto muito, muito biólogo atuando em órgão órgãos ambientais. Eu já via bastante, mas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não via muito. Mas a gente já vê muitos concursos, tanto para efetivos como para temporários, e muitos colegas alocados nesses OEMAs, né, que seriam os órgãos estaduais, ou nos OMAs, os órgãos municipais de meio ambiente. E tem algumas carreiras, gente, que eu gostaria de falar bastante hoje com vocês. Tá? Quando a gente fala com biólogos, com recém-formados ou com estudantes, é muito comum eles dizerem que não tem emprego para biólogo. Ah, eu não tenho emprego, não tem concurso público, só tem quando eu for doutor. Gente, não necessariamente, tá? Vocês vão ver, eu sou um biólogo que atua num mercado que o biólogo não costuma atuar. Então tem um campo oculto que a gente não vê, a gente não explora. E na área de meio ambiente, o biólogo não é o único profissional que atua. Existem várias outras profissões, várias outras graduações, áreas de conhecimento que podem atuar, que acabam ocupando esse nicho de mercado. E é um nicho que paga muito bem, tá? Paga um salário acima da média, acima dos pisos estabelecidos para o biólogo, tá? Então, quando a gente vê empresas públicas e privadas, todas elas hoje em dia têm uma área de saúde, segurança e meio ambiente, que eles chamam de SGI, que seria Sistema de Gestão Integrada, então saúde, segurança e meio ambiente, qualidade de saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade, enfim, eles dão um nome que a governança deles define, mas no frigir dos ovos é a área que é responsável por guardar toda a legislação ambiental, adequar as operações da empresa a essa legislação ambiental, fazer diálogo com a comunidade, com os órgãos ambientais, cuidar das suas licenças, sua fiscalização, as suas certificações, os seus relatórios, tudo que diz respeito à questão regulamentar daquela empresa que faz interface com o meio ambiente, tá, gente? Agora, meio ambiente no sistema amplo, tá? Não pense em meio ambiente só em fauna e flora, em meio físico, tá? Meio ambiente sempre coloca um homem dentro desse conceito. Aí quando você coloca o homem, você tem a questão socioeconômica, cultural nesse conceito. E para uma empresa faz total sentido isso. A empresa, ela é uma empresa de mercado, um consumidor, ela tem seus acionistas, tem sua reputação, então a questão ambiental é um diferencial para ela. Tá? Às vezes, uma empresa não faz isso internamente, lá com as treinamentos, ou então a consultoria ambiental também, é um mercado bastante interessante. E o terceiro setor, né, que são as ONGs. Aí tem ONGs de vários tipos, tá? Não só das causas socioambientais, tem ONGs de várias outras causas aí, vários outros ramos do conhecimento brasileiro atual, e não é muito comum a gente ver biólogo, não é mais normal a gente ver o pessoal da socioeconomia, a não ser quando é uma ONG de conservação, né, que a gente conhece, Greenpeace, WWF, Conservation International, então essas aí a gente vê alguns biólogos, mas no geral não costuma ser uma carreira boa, é muito, muito tradicional, muito comum para biólogo. E todas essas três, tá, tanto empresas públicas e privadas, quanto consultoria, quanto terceiro setor, costumam remunerar acima da média, tá? Somente quando você vai para a média da licenciatura. A licenciatura tem uma média inicial baixa, tá? É. Mas, enfim, a gente vai... Vou estar à disposição depois para a gente bater um papo sobre isso, e tem uma linha do tempo que dá para a gente enxergar isso um pouquinho melhor, tá? Então, aqui as áreas de atuação. E aí, gente, dentro desses novos tempos, tá? Eu digo assim mesmo, caramba, eu vou fazer uma palestra para o pessoal da UFRA, que eu já fiz para a Associação dos Biólogos há um ano atrás. Não vou levar a mesma palestra. Eu acho que a questão de a gente estar em contato com a academia, tem gente que estudar. Então, eu peguei aquela presença de dois anos, da palestra, aqui no Carquinhos. Então, eu vou fazer uma pesquisa virtual. Eu vou usar pela primeira vez o Google Forms, tá? Então, apanhei lá do formulário do Google, montei um questionário simples, com poucas perguntas, mas coisas que eu tinha curiosidade de ver o que a nova geração de futuros biólogos pensa. E aí divulguei pelas mídias sociais, tá? As redes que vocês apareceu na pesquisa. E aí, algo que durante a palestra, essa pesquisa, ela foi totalmente virtual, ela foi feita digitalmente através do Google Forms. Tá, as pessoas preencheram no celular, no computador, rapidamente. Foi 10 dias de consulta que eu fiz com o pessoal. É voluntário, quem queria preencher, preenchia. Quem queria dividir com seus colegas. e me resultou 85 respostas de estudantes de graduação das ciências biológicas, de 33 universidades brasileiras, tá? Entre federal, estadual, particular, enfim, bem um universo grande, e 15 estados da federação. Aí eu fiz alguns recortes para trazer para a nossa palestra, tá? Então, 17% dos que participaram da pesquisa foram da UFRA, tá? Então, a UFRA participou em peso, do Maranhão. O que respondeu foi bastante legal. Dá para brincar com esses dados para entender um pouquinho o que vocês pensam. Aí aqui, estados, né? 43% foram aqui do Pará. A gente tem 30% praticamente aí sendo estudantes do primeiro semestre da graduação, é o caso de vocês. Não, tem gente em todo semestre aí, né? Acho que tem gente de todos os períodos. Não perguntei isso, mas não são só calouros, né? Acredito que tem veteranos. Depois a gente confirma isso. E aqui foi uma pergunta. Nós fizemos universidade na UFPA, e a UFPA na nossa época, a biologia sempre foi um curso muito forte. Desde aquela época, o curso já era conceituado pelo ENAD, e era um curso que conseguia muito financiamento, muita verba de pesquisa, então era um curso relativamente rico e bem estruturado, sempre teve um quadro muito grande de mestres, um pouquinho de mestre. Mas lá, às vezes a gente se sentia que estava virando biomédico, porque assim, muita gente que entrava na biologia como sendo segunda opção. Dizia, vou ficar aqui 2 anos, depois eu faço vestibular interno para mudar para medicina, para enfermagem, para odonto, para farmácia. Então, era um curso de passagem. E os que permaneciam lá, muitos tinham um tesão pela genética, pela fisiologia, que eram as áreas também que tinham mais bolsa de iniciação científica, tinham laboratórios mais equipados. Então, nós que éramos mais da área da ecologia, da biologia aquática, né? A Paula era da biologia aquática também, a gente parecia um estranho, às vezes, no nosso curso, porque nós queríamos ser biólogos, outros queriam ser médicos, biomédicos, enfim, queriam ir, para outras áreas da biologia, né? A área de saúde, a área de biotecnologia, e a gente não, sempre foi mais voltado para essa área de meio ambiente e biodiversidade. E quando veio a resposta para mim, eu digo, caramba, parece que mudou um pouco o cenário. Estou vendo aqui que 60% da turma que respondeu é o pessoal da área do meio ambiente e biodiversidade. Então, foi uma surpresa legal aqui. Ver que, de repente, a pirâmide inverteu. Mas, enfim, as outras áreas são importantes também, cada um com suas afinidades. Mas foi um dado que me chamou a atenção, porque na minha época de graduação, tenho certeza que o número não era assim. Sim. Deixa eu até aproveitar esse gráfico aqui, gente, aproveitar e mostrar para vocês. Olha, 60% foi da área de meio ambiente e biodiversidade, 21% foi na área de biotecnologia, tá? Biotecnologia na área de saúde. Essas fatias aqui são esses 4%, o pessoal quer ir para o ensino. Mas aqui é um recorte interessante para vocês avaliarem que dentro da área de meio ambiente e biodiversidade tem 45 sub-áreas para vocês escolherem. Qual especialidade vocês querem seguir? Na área de saúde tem 25 sub-áreas para vocês elegerem uma, duas, três que vocês querem se especializar e trabalhar profissionalmente. E na área de saúde é 25, e biotecnologia e produção são 15 áreas. E às vezes são áreas assim que as pessoas veem, caramba, biólogo trabalhando com gestão de resíduos, biólogo trabalhando com recuperação de área degradada, sim, é a área do biólogo, não é a área só do engenheiro ambiental, só do engenheiro florestal. É uma área que nós temos habilitação acadêmica e legal para atuar. Tá? Então é importante nós conhecermos a regulamentação da nossa profissão. Aqui eu fiz um recorte, gente, só do pessoal que respondeu meio ambiente e biodiversidade. Então, a maior parte aqui quer trabalhar com diagnóstico e monitoramento ambiental, 23%, pessoal de 10%, e gestão ambiental, 15%. Então, foi aqui que se destacaram. E aqui, esses 74% são pessoas que não pretendem atuar na área de biodiversidade. Escolheram ou saúde ou a parte de biotecnologia. Aqui, continuando, está com 45 áreas. Então, aqui apareceu com destaque também a parte de licenciamento ambiental. Então, foram as 4 áreas, né? Licenciamento ambiental, parte de educação ambiental, monitoramento e controle, diagnóstico, monitoramento e controle ambiental e gestão ambiental. Então, seria essa parte de trabalhar, de repente, com empresa, com consultoria, o pessoal está vendo aí como uma área interessante para trabalhar na área de meio ambiente. Aí aqui, gente, eu vou dividir com vocês um pouquinho a minha carreira acadêmica e destacar algumas coisas que eu acho importante que o biólogo precisa fazer e fazer desde cedo, tá? Não é 100% verdade, não é verdade universal, é a minha verdade que eu estou compartilhando com vocês, dando um depoimento, tá? Mas na graduação, a Paula também, ela teve um caminho muito parecido, a gente viveu a nossa graduação intensamente, então nós fomos acadêmicos, participamos de iniciação científica, de projetos de pesquisa e extensão, do centro acadêmico. O centro acadêmico é algo assim, um aprendizado, gente, que é fundamental ter um centro acadêmico atuante, forte, para poder contar, cobrar de vocês infraestrutura para estudar, cobrar professor, cobrar campo de estágio, né? O biólogo, quando forma, diz, não tem emprego, só tem emprego para quem tem experiência. Gente, experiência a gente começa desde a época da faculdade, fazendo estágio, fazendo projeto voluntário, fazendo extensão. Isso é experiência. Você se forma e já leva uma experiência. Você não vai esperar pegar o seu diploma para ir procurar um emprego e realmente não ter experiência nenhuma. Tá? Vai ser mais difícil. Vai ser bem mais difícil. Então, a gente começa isso fazendo estágio, fazendo projeto, fazendo atuação voluntária. É aí que você cria seu network. É aí que você cria uma bagagem de experiência, participando de congresso, e isso vai contribuir bastante para vocês. Então, vivam bastante a graduação de vocês, vivam o centro acadêmico, eu vivi no conselho de centro, eu era representante discente no conselho de centro, então cobrava a faculdade, cobrava o ICBio lá na Federal do Pará, né? Na Rural. A comissão de formatura, participava de movimento pró-CRBio, né? Que era movimento já dos graduados, já dos biólogos formados, brigando por mais representação perante seu conselho de classe. Mas os estudantes estavam lá, junto, apoiando, aprendendo, vendo o dia a dia. Agora, gente, como o tempo é bom, né? Como o tempo é bom, olha só essas fotos. Essas fotos são de 98, 2000. Nossa, eu devia pesar meio quilo, era só o aro. Olha só aqui, isso aqui era lá no Batalhão de Polícia Ambiental, era lá que a gente visitava o Parque do Tinga na época, não tinha essa estrutura que tem toda hoje, que era a Feira do Vestibular, nosso estande da Biologia, que ganhou na época dois ou três títulos de melhor estande da Feira do Vestibular, que é algo que eu acho que nem existe mais, não sei, estamos ficando velhos já, que era um seminário, do nada apresentado, faz parte. Paula, acho que eu te vi ela aqui, não, a Ciane. Eu achei que era a Paula, mas não é a Paula, que William. Então, aqui são fotos daquela época, né? Aqui foi uma cerimônia na Câmara dos Vereadores pedindo aí a instalação de uma delegacia do Conselho Regional do Pará, em 2001, quase 20 anos essa foto. E olha aqui um pouco da história do nosso curso de Biologia, gente. Ó. Essa fotinha aqui, que eu estou passando o mouse, é o professor Max e o professor Nelson. São professores aposentados já da UFPA. E eles foram os primeiros representantes no Conselho Federal de Biologia e Biomedicina. Aqui foi em 1983. O Conselho foi criado em 82. Eles fizeram parte da primeira diretoria do Conselho. Né? E aqui era aquele mesmo evento que estava brigando pela instalação de uma delegacia regional aqui no Pará. Aqui, ó, Vanessa, Márcio, Adriano, colegas da graduação. Sérgio, Tatiana. E aí, beleza, passou a graduação, fui fazer o caminho natural de um biólogo, né, que é para o mestrado. Então, fui lá para a Federal do Mar... 2002 e 2004, e tinha que se bancar sozinho, né, a bolsa não dava para pagar aluguel, água, telefone, ônibus, cheque, etc. Aí eu fazia uns trabalhinhos por fora no SEBRAE, né? Na própria UFMA, às vezes aparecia um projeto de pesquisa para trabalhar, ou na Federal do Pará, a pessoa me chamava para fazer um trabalho de campo. Então eu ficava nessa, né? Fazendo mestrado e fazendo alguns serviços aí de consultoria, de instrutoria, muito mais fixos com o SEBRAE, mas alguma coisa também com a FADESP da UFPA, e também lá na Federal do Maranhão. Então, fotos daquela época, né, que o Mauro, biólogo pesquisador, fazendo o seu levantamento da dissertação do mestrado. Aqui já fazendo alguns trabalhos de consultoria, numa mineração grande, que que fica aqui no Pará, que vocês sabem quem é, não gosto de citar nomes, também lá na região de Carajás. E aí, gente, eu fui nesse negócio de meio consultor, meio estudante de mestrado, fui convidado por uma empresa prestadora de serviço dessa mineração para trabalhar com eles, já na gestão de resíduos sólidos. Então, em 2004, quando concluí o mestrado, eu fui trabalhar nessa empresa na área de resíduos, né, sendo técnico responsável. E aí, fiquei 5 anos na empresa, né, que algumas fotos daquela época também, um trabalho de escritório, meio biólogo de escritório, meio biólogo de campo, né? Aí recebi uma proposta para ser consultor ambiental na Petrobras. Na época o mercado estava muito aquecido, essa época de 2008 a 2013, o mercado estava muito, muito, muito aquecido. Essa era uma proposta irrecusável, eu fui morar em Manaus, essa época anterior que eu fui morar no Sudeste, estava morando em São Paulo, aí fui para Manaus, fiquei 2 anos lá como consultor ambiental na Petrobras. Dentro da parte de licenciamento, biodiversidade, treinamento, eficiência, então foi um aprendizado bacana lá. E aí depois a empresa, que foto da época, né? E aí a empresa me chamou para voltar, a mesma empresa que eu trabalhava me chamou para voltar para São Paulo, eu voltei para lá em 2011, que até 2017, voltei como gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas fui também gerente de qualidade, meio ambiente, segurança e de produtividade operacional. Fui presidente de uma empresa deles, que opera no Rio Grande do Sul, com a parte de aterros sanitários, e fui diretor corporativo na holding, né, na sede deles em São Paulo também. Aí cansei dessa vida, que eu não era mais biólogo, já era executivo, nossa, só saía de reunião para reunião, olha só as fotos como é que eram, só no perno, né? Aqui é o óculos escuro, provavelmente porque eu não dormi nessa noite, viajando de um lado para o outro. Aqui é o atual governador do Rio Grande do Sul, na época ele era prefeito de Pelotas. Então foi uma reunião institucional aí para fazer um projeto lá na cidade de Pelotas, na época ele era o prefeito. E aí em 2017, pedi licença para a empresa, muito obrigado, o aprendizado foi muito grande. Mas eu quero tirar um tempo para pensar, quero voltar a morar em Belém, não quero mais morar aqui em São Paulo, não. Aí pedi demissão, pedi em janeiro, quando foi em maio eu consegui sair, e aí fui tirar um período de sabático, né? Negócio chique, assim, eu vou tirar um ano sem trabalhar, vou guardar o dinheirinho que eu guardei, e vou viajar para melhorar os idiomas aí, um pouquinho inglês, um pouquinho espanhol. E aí eu ia para o Sul e 4 meses na Espanha, né? Eu só consegui ficar 6 meses. E aí eu acabei voltando para Belém, para o Sírio, comecei a trabalhar na minha nova etapa, que é a etapa atual, que é a minha consultoria ambiental, a Inovare, né? Eu tenho mais uma sócia, mas eu e ela, e eventualmente os agregados do projeto. E agora, eu, quando quero ficar no escritório, fico no escritório, quando quero ir para o campo, vou para o campo, quando quero ficar arrumadinho, fico arrumadinho, porque a consultoria... ela escolhe qual projeto que vai pegar. Claro que nem sempre dá para escolher, né? Mas você acaba se aproximando de projetos que você tem mais afinidade. Então, eu gosto muito de projeto com criança, com a parte de educação ambiental, acredito muito em plantar sementinhas de sustentabilidade, em dar palestras como essas para vocês, mas também tenho os meus trabalhos, né? Então, essa fase já tem 3 anos, né? Fase de consultor, eu já tive mais de 50 clientes, 75 projetos, 950 pessoas participando dos meus treinamentos, 4 projetos de voluntariado e mais de 6.300 horas em treinamento. Hoje eu estava assim, só que estava de máscara hoje, né, fazendo vistoria numa obra. E aí eu pergunto para vocês, né? Aqui, o biólogo, ele tem 2 caminhos, né? Eu estou resumindo, né, como sendo 2, são mais do que 2. Mas eu dividi aqui as nossas carreiras tradicionais aqui embaixo, né? O biólogo seguir a carreira acadêmica, fazer o seu mestrado, doutorado, um concurso público, e atuar em instituições de educação básica, ou então no ensino superior, instituições de pesquisa, extensão e órgão ambiental, que é a carreira clássica, que todo mundo vê claramente, que pode ocupar esses nichos de mercado, mas tem uma carreira aqui que ela pode ser mais rápida, que não necessariamente precisa de um doutorado, tá? O biólogo formado, com uma especialização, um MBA, né, que são cursos mais voltados para o mercado, para uma atividade produtiva, eles podem trabalhar tranquilamente, né, em empresas públicas, consultorias e ONGs, né? Eu tomei a rota de cima aqui. tá? A minha colega Paula de turma, né, ela pegou a parte de baixo, ela é doutora e dá aula para vocês, faz pesquisa e extensão na UFA, tá? E aí fica um pouquinho para vocês verem aí as possibilidades. Com certeza existem várias outras, eu peguei o meu exemplo, tá? E aí vamos voltar para a nossa pesquisa, né? Quando eu perguntei para os biólogos, né, quando você for para o mercado, você espera atuar como? Como mestre, como doutor? O pessoal aqui, ó, quase 74% diz que quer atuar como doutor, né? Então, acho que o pessoal via a carreira tradicional, né, de fazer um mestrado, um doutorado, e ir para pesquisa e extensão em instituições de ensino superior, né? E é o que se confirma aqui, olha, quando eu venho aqui para onde eu pretendo atuar, olha, eu não mudei a legenda aqui, ó, o título do gráfico aqui, era onde você pretende atuar. Aí o pessoal fala aqui, olha, instituição pública de pesquisa e extensão, 65%, universidade pública, 65%. Podia dar mais de uma resposta, tá, gente? Então, o pessoal quer trabalhar com ensino superior, pesquisa e extensão, e universidades públicas, né? Aí depois a gente vê aqui, ó, mesma coisa em universidade privada, só que aí menos. E aí o pessoal coloca pesquisa e extensão, ensino... Ensino se perdeu por aqui. Mas, enfim, aí o pessoal colocou essas respostas aqui. O que confirma, né? Todo mundo pretende fazer doutorado para passar num concurso público em uma instituição federal de ensino, pesquisa e extensão estadual ou federal, né? E aí, gente, para a gente poder encerrar, para não prolongar muito, estou indo para a reta final, porque eu quero deixar sobrar tempo para vocês me fazerem perguntas para a gente conversar, tá? Queria só pontuar aqui a questão de honorários, tá? Não sei se todos vocês sabem, mas um biólogo tem uma resolução uma instrução normativa do Conselho Federal de Biologia, que data de 2010, e ela define como sendo o piso salarial do biólogo 6 salários mínimos, tá? Então, hoje seria R$6.400, mais ou menos. É um pouquinho menos, tá? É 6.000 e uns quebrados, 6.300, talvez. E isso é importante, tá? Vocês virem quando vocês estiverem trabalhando no mercado, estiver trabalhando, exercendo as atribuições de um biólogo, estiver ganhando menos que isso, pode e deve acionar o conselho para poder ajustar isso. Agora, essa instrução normativa, ela não alcança o serviço público, tá? Os órgãos públicos, eles estão fora. Então, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Eu não conheço como é que está a remuneração básica de um biólogo na... A Paula está me mandando uma mensagem aqui. Paula, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou parar para ler aqui. Peraí, Paula. Ah, um minutinho, deixa eu ver aqui para a Paula. Não, foi o professor Paulo que mandou. Então, ok. Outra tabelinha que é interessante vocês conhecerem é isso aqui, tá, gente? Isso tudo é porque a gente precisa ter uma ética profissional, tá? De valorizar a nossa profissão. A gente não vai canibalizar mercado, a gente não vai desvalorizar a profissão dizendo assim, caramba, serviço, sei lá, um relatório, um RIA, que é um relatório de informação ambiental anual, e custa R$5.000 no mercado, caramba, eu quero fazer dinheiro, vou cobrar 12 mil. Aí você quebra o mercado, você canibaliza, você vai entregar um produto de menor qualidade, que não vai ter tempo para fazer, vai puxar o preço para baixo e vai deixar queimada a classe, né? Porque vai dizer, caramba, eu contratei um RIA de um biólogo de péssima qualidade, mas aí o cara pagou mixaria, e a gente também aceitou receber mixaria, metade do preço de um RIA. Peguei um exemplo aleatório, tá, gente? Então, essa aqui é uma tabela de honorários, tá? Quem é registrado, trabalha como CLT mensal, vê aquele piso lá de 6 salários mínimos para o biólogo júnior. Quando eu venho para a orista, né, quem faz consultoria, treinamento, aí a hora técnica é essa aqui, tá? Júnior é R$40 a hora, isso com até 3 anos de graduação, de 3 a 5 anos o júnior ganha R$60 a hora. Um pleno, né, um biólogo pleno, com mestrado, ou de 6 a 15 anos de formado, é R$90 a hora recomendada pelo conselho, e o sênior, que é acima de 15 anos de graduado ou doutor, ele remunera R$150 a hora técnica trabalhada, tá? Também é uma instrução normativa do conselho de 2017, 2007, e tem um projeto de lei sendo discutido no, na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, que dobra os valores da, das horas técnicas, tá? Então, lá era 40, passa para 80, onde era 60, passa para 120, 90 passa para 180 e 150 passa para 300. Mas não está aprovada. A que está vigente é essa aqui. Tá? Essa que está vigente é essa que tem que orientar o biólogo quando for precificar um trabalho no mercado. Tá? E o salário mínimo continua sendo 6 salários mínimos brasileiros, nacionais. Eles são 5. Então, é... A gente são a recomendação é que a nossa remuneração seja 6 salários mínimos. A do CREA são 8 salários mínimos, né? Então o engenheiro cobra o conselho conseguiu puxar a régua para cima. Tá? Isso aqui, gente, foi aquilo que nós começamos lá no início, né? Essa pesquisa virtual, eu perguntei para esses 85 biólogos que participaram da pesquisa, por que eles queriam ser biólogos. E essa aluna da UNAMA, né, Jéssica Costa, ela me autorizou, eu pedi para ela para divulgar essa frase, mandei um e-mail para ela, ela ficou toda feliz. E ela é colega de vocês, vai se formar, ela está no 7º período, e ela me veio com essa pérola. Nossa, isso aqui é muito pano para manga, isso aqui era para ir para livro, é um conceito extremamente moderno do que é meio ambiente, do que é... uma causa para a gente lutar, né? Então ela colocou aqui, olha, no início eu queria me graduar para ajudar a natureza, mas depois eu percebi que os seres humanos também precisam de ajuda. Então isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente discute meio ambiente, a gente coloca o homem dentro, porque as relações dele afetam o meio ambiente e o meio ambiente afeta ele. E não é simplesmente o homem como um animal, é o homem como um ser social, né? Com a sua cultura, a sua tradição. Né, a gente está vendo essa questão da Covid, né, hábitos alimentares. Todo mundo falando, caramba, os chineses comem de tudo. Pô, e a gente come turu, come maniçoba, come caranguejo. Pô, é cultural, né, gente? É cultural. Quem sabe a Covid 2020 S Plus não sai daqui. A gente come um monte de coisa estranha também. Né? E assim, eu fiz a mesma, essa pergunta aqui para os graduandos. Quais práticas de sustentabilidade você faz em casa? Então, gente, vocês estão fazendo muita coisa, muita coisa. Já fiz essa pergunta para profissionais da área ambiental, não sendo da área ambiental, e a resposta não vem dessa forma. Então, não percam isso, tá? Ó, vocês estão praticando, nossa cidade nem tem um sistema de coleta seletiva funcionando. Mas, de alguma forma, vocês estão fazendo coleta seletiva em casa, disponibilizando isso para cooperativa, para supermercado, para algum lugar vocês estão mandando esse material que vocês estão separando em casa. Então, pô, isso é muito legal, né, praticar a coleta seletiva, compostagem. Na pandemia agora eu fiz uma composteira na varanda do meu apartamento, uma composteira e uma horta. Depois de 20 anos eu comecei a fazer isso em casa, né, fazia na empresa, eu ensinava, mas nunca tinha feito. Né. Então, agora eu estou começando a fazer, né, reuso de água, horta e jardinagem, olha que legal. Isso aí é trabalhar a cabeça também, né, gente? É, a gente ter algumas válvulas de escape para a pressão do dia a dia. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Para o mediador, para ele conduzir aí as fases de perguntas. Muitíssimo obrigada, Mauro. Olha como é abrangente, né, essa sua área. Parabéns pela tua trajetória de trabalho. Realmente admirável aí o trabalho, viu? Vocês aí do curso de biologia têm um leque muito grande de opções aí para seguir. É, tem umas perguntas aqui para você, ó. Aqui, deixa eu puxar aqui. Professora Paula Campos, mais uma vez obrigada, coordenadora do nosso curso de biologia aqui da UFRA, pergunta: quais as dicas para quem está começando um curso de biologia para construir uma carreira de sucesso na iniciativa privada? Paula, a tua pergunta assim, é extremamente pertinente. Se você não me fizesse, eu ia te forçar a me fazer. Ontem eu estava conversando com o professor Rosildo, o diretor da faculdade de biologia lá da Federal do Pará. e a gente estava conversando sobre isso. Eu estava fazendo os recortes dessa pesquisa, eu estava mandando uma parte para Paulo, uma parte para o professor Rosildo, e aí eu estava dizendo para ele, poxa, professor, olha só que coisa, a turma reclama aqui, ó, tem um monte de gente dizendo que não consegue emprego porque não tem experiência, porque só consegue com doutorado. Olha só quantas áreas de atuação o biólogo pode ter, 45 áreas, carreiras na área ambiental, né, 25 na área de saúde, 15 na área de produção. Aí, poxa, pior que eu falo isso tudo para os meus alunos na integração acadêmica, na Semana do Calouro, e eu acho que depois eles esquecem, porque todo mundo envereda para pesquisa, todo mundo quer ser doutor. Gente, eu sei que não é muito a nossa praia, a gente não gosta muito de fazer conta, né? A gente tem preguiça mental, às vezes. Até que a gente fala, mas a gente não gosta de fazer conta. Pensem só, olha, a professora Paula, uma professora bonita, jovem, ela fez doutorado, acabou de entrar na UFRA. Ela só vai liberar essa cadeira que ela está sentada daqui a 35 anos. Então, não tem vaga para todo mundo ser doutor nas instituições, infelizmente, tá? A carreira é longa, as vagas são pequenas. Pense em quantos biólogos Belém do Pará forma por ano. Então, precisa diversificar. É uma questão de sobrevivência de mercado, tá? E para ter uma carreira no mercado privado, gente, a gente precisa aprender muita coisa que a gente não aprende na faculdade, tá? Mas a gente aprende o método de pensar, a gente aprende como buscar, como pesquisar, como aprender na faculdade. Isso é talvez a coisa mais importante que a gente aprende. A gente aprende até a diversidade do saber. Então, assim, Paula, é fundamental, nessa fase aí que o curso está ganhando força, firmar convênios com as empresas, tá? Aqui no estado a gente tem grandes empresas, essas empresas todas têm uma área ambiental, tá? E a bolsa de estágio que uma empresa paga é maior que uma bolsa do PIBIC, uma bolsa do CNPq, da FAPESP, da FAPEPA, enfim, ela costuma ser maior, se não é maior, é igual. Então a gente precisa criar campo de estágio para os biólogos, também empresa. Se ele não estagiar na empresa, se a empresa não enxergar esse biólogo, depois ela não vai tratar de forma. Até a área traduz, se o engenheiro civil fez uma especialização, não é o biólogo, né? O florestal. Então a gente precisa fortalecer isso, fazer os alunos de biologia estarem presentes nessa empresa, aproximar da FIEPA, fazer eventos conjuntos, faz eventos na universidade, chama as empresas para participarem, para palestrarem, para virar campo de estágio, né? Então, precisa criar essa proximidade. Mostra para a turma que existe também uma rede social que chama LinkedIn. É uma rede tipo Facebook, Instagram, só que só se fala de trabalho. Então, cria um perfil de trabalho lá, comece a ser visto, comece a discutir, tem os grupos de WhatsApp. Então, comecem desde cedo, não esperem tirar o diploma para correr atrás de ganhar experiência. Experiência a gente ganha dentro da faculdade. A gente ganha conhecimento acadêmico, a gente aprende um método, mas também a gente se aproxima da área que a gente quer atuar profissionalmente. Perfeito. Inclusive, essas dicas aí valem para os outros cursos também. São dicas preciosas aí. Bem como a professora Paula colocou. Bom, aqui, professor, deixa eu ver, tem só elogios. Muito importante essa visão de mercado, variedade dentro de todas as profissões. Parabéns, excelente profissional. Aqui, a Laísa, justificando que escolheu a área pelas amplas possibilidades de atuação no mercado, além do grande dinamismo oferecido pela rotina de um biólogo, ou seja, poder escolher se quer ficar em laboratório, em campo, em uma universidade, etc. Aqui, já está disponível, só elogios aqui, maravilhoso, perfeito, tá? Um fã-clube aqui grande, hein? Nossa, perfeito não, mas muito obrigado, fico lisonjeado. Mas foi muito bom mesmo. Inclusive, tem algumas áreas aqui, alguns setores na UFRA, que seria muito interessante depois a gente trocar uma ideia aí com a Inovare, com relação a descarte de resíduos, principalmente. E essa posição. Parte... Eu vou procurar mesmo. Deixa eu ver aqui mais o quê. Olha, só elogios aqui para ti, Mauro. Bom, tá. Nossa, aqui... Vou mostrar para minha mãe, hein? Muito obrigado, gente. Ela deve ter orgulho, com certeza. Aqui, ó, estão as redes sociais para quem quiser seguir. Acho interessante, uma ótima dica. Instagram, site da Inovare. É isso, gente. Mais perguntas? Agradecendo aqui. Só para agora no final. E lembrando também a todos que a gente tem o controle desde o início das apresentações. Então, adianta vir agora e querer só responder a frequência no final, viu? Gente, então tá aí o formulário de frequências. Bom, eu vou encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a professora Paula pela intermediação com o Mauro, disponibilidade do Mauro. Agradecer a todos que ficam agora, imagino que todos. Amanhã tem um evento sobre bem-estar animal. Então, cabe para todo mundo essa palestra, vai ser bem interessante. Paula, se quiserem participar também da palestra, podem ficar à vontade. Demais colegas. Professora Débora, eu queria só falar uma coisinha rapidinho, que a professora Paula, só para agradecer mesmo. À vontade. Pra, assim, na ação das queria lhe agradecer muito, porque se não fosse essa oportunidade, a biologia passaria despercebida, acabaria não tendo nenhuma programação, até porque o curso acabou de começar e a gente nem teve tempo hábil para organizar nada. Mas obrigada pelo convite dessa parceria da biologia com a zootecnia e com a veterinária. Muitos talvez até não vejam muita associação, mas vocês podem ter certeza que vocês vão lidar muito com essa integração profissional no futuro. E um leque, mas também para o veterinário, para o zootecnista, por exemplo, nos órgãos ambientais que eu trabalhei também, como técnica, bem integrado mesmo, e eu queria continuar com essa relação próxima do biólogo para a gente poder trocar experiências em projetos e tudo. E, para finalizar, agradecer muito o Mauro, porque realmente foi de última hora, eu chamei ele, eu já tinha, na verdade, sondado ele para uma palestra para o pessoal da biologia, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? E aí, quando a senhora me falou a respeito da programação, foi a primeira pessoa com quem eu pensei para falar sobre mercado de trabalho e atuação do biólogo, até bem antes, e agora vamos buscar para frente a oportunidade que a gente tiver por aí, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos por estarem aqui presentes, contribuindo com a gente. Quem puder, faça a sua doação. E agradeço também o apoio aí do Joel, que está aí apoiando a gente nessa iniciativa. O Joel, que é da STIC, da UFRA. Muito obrigado a todos. Ah, só para avisar, eu vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui para dar tempo de vocês preencherem o formulário e tudo mais. Valeu, obrigada, gente. Parabéns. Amanhã.